Para abastecer o seu comércio, seleção macro de ofertas. São os preços baixos entrando em campo. E tem mais, o macro aceita todos os cartões de crédito, porque no macro todo mundo pode. Sim, macro, seu melhor parceiro. Nessas férias, não importa se você vai pro campo, cidade ou praia, sua viagem tem que começar passando por um destino, a revisão de férias do serviço Chevrolet. Só aqui você deixa seu carro pronto pra estrada, com o melhor serviço e atendimento, e ainda aproveita condições como essa. Revisão com preço fixo para Onix e Prisma a partir de 4 vezes de R$60. Não é por acaso que a rede Chevrolet foi eleita pelo 3º ano seguido o melhor serviço de São Paulo. Antes de viajar, faça a revisão de férias no serviço Chevrolet. Agende, acompanhe e comprove. Trânsito seguro, eu faço a diferença. Consulte condições. Energia 97. Hora do rush, e você fez aqui no seu carro. 5:30 da tarde com o trânsito do carro. Então liga logo o rádio pra acalmar com seu estresse. Humor e energia com estádio 97. Me liga nas manchetes, sintoniza a diversão. Aumenta esse volume, isso é clássico, é tradição. Mais de 18 anos aqui na programação. A bola tá rolando, quem vai ser o campeão? E é gol! Faça chuva, faça sol, de segunda a sexta-feira, 5:30 futebol. Pode acreditar, se perder vai ter placar. Agora estádio 97 já tá no ar. No ar, estádio 97, é sim, feriado, estamos aqui ao vivo, 9 de julho, mas estamos aqui na Energia fazendo mais um estádio 97, oferecimento de Chevrolet, lugar de pneu é na rede Chevrolet, agende, acompanhe, comprove, também oferecimento de Amanco, com Amanco a obra não tem prorrogação, usou Amanco, tá fácil. Amanco, Amanco. E clássico do dia, McDonald's, todo dia um clássico diferente por apenas R$8,90. Segunda-feira é dia de triplo Crisp Bacon e amanhã é dia de triplo Burger Bacon por apenas R$8,90. Aproveite! É isso aí, tá no ar Estádio 97. Sejam bem-vindos, hein, pessoal? Beleza? Opa! E aí? É isso aí. Boa tarde. Estamos aqui ao vivo em mais um Estádio 97, feriado, mas estamos aqui fazendo o programa. Ao vivo. Confira no seu relógio, 5:33. Se não tiver 5:33 no seu relógio está errado. Está errado. Às vezes é os caras que não estão ao vivo, nós estamos. Nós estamos, Ô, Sombra, você não vai apertar o botão do mano aí? O botão do mano está apertado. Ah, que delícia. Então fala aí, cambada de prego. Ah, é pro inferno. Ô, Pregovski, você tá ainda em Moscou ou já voltou? Não, tô em Moscou ainda. Eu volto pro Brasil na segunda-feira, cara. Depois da Copa. Segunda-feira, possivelmente, tô voltando pro Brasa. Ah, pensei que assim, acabou o Brasil, volta, assim. Pensei que era assim a parada. Pior que não foi. Tinha até a expectativa de ser, mas não foi. Ah, mas é mó trampo pra remarcar passagem, essas coisas, né? Diminui a quantidade, né? Então, o grande problema é justamente esse, você recolocar todas as pessoas no voo, porque não tem, aqui na Rússia, não é uma malha aérea tão boa como é na Espanha, como é na Alemanha, como é na Itália. Porque nesses países aí você consegue remanejar com mais facilidade os voos. Da Rússia você não tem uma conexão direta para o Brasil, você vai via algum outro país. Pode ser pela Alemanha, pode ser pela Espanha, pode ser pela França. Eu vim pela França, mas tem gente que veio pela Alemanha, teve gente que veio pelo Canadá, enfim, tem uma série de outras pontes aí. Ô, mano, tirando a seleção brasileira, você ainda não moscou aí, né? Não. Agora eu ainda quero não é regi número 2. Quero saber uma coisa, mano. Como é que vai ser a sua despedida de Lubienska? Você tá preparado? Triste, como é que vai ser? Triste, vai ser triste. Que porra de Lubienska. Eu queria fazer uma trip aí que eu ainda não consegui, mas se eu tiver um dia de folga aí, talvez eu vá, que é pra São Petersburgo. Que falam que é mais bonito que Moscou ainda, inclusive. Você sabe, não, mano? Deu, né? São Petersburgo tá meio distante. Fala aí, Sombra. Nós fizemos uma parceria aí com um evento chamado Anime Friends, e um dos produtores, o Paulo, ele esteve assistindo os dois primeiros jogos do Brasil aí na Rússia, né? Tava contando um pouco, cara, e falou assim, porra, tem um trem aí que ia pra Rostov, né? Meu, levava 11 horas o trem. 11 horas. Imagina, é verdade, é verdade. Eles ficaram 11 horas, era assim, cara. É um trem que demora 11 horas, mas é tão longe, diz que é tão longe o lugar, mas é tão longe o lugar. Diz que assim, a acessibilidade lá na Rússia é complicada, as passagens são caríssimas, né? E não tem trem bala, né, cara? Não tem o trem bala, o trem normalzão mesmo. Você ficou sabendo... Tem uma viagem de trem aqui... Diga, mano. Tem uma viagem de trem aqui, Sombra, que tem um pessoal que faz, é uma viagem um pouco exótica, aí o pessoal vai, para nas cidades e tudo mais. Essa viagem de trem, ela dura mais de uma semana, cara. Tá maluco, aí eu não tenho tempo pra isso não. A Rússia é gigantesca, cara. Agora, a Rússia é gigante, cara. O maior país do planeta é a Rússia, né, cara? Fala, grande. Fala, mano, tudo bom ou não? Olha o Exito aí. Fala, tudo bem, mano? Tranquilo? Então, o André, cabeça de rolão, tava lá na Rússia e voltou. Aí hoje ele foi lá no programa. Quem, lá, o André Henning? Cabeça de rolão? Cabeça de rolão. Desodorante rolão. Desodorante, aqueles rolão. E eu tenho sempre muita curiosidade, não por mim, né? Mais pra juventude, né? Sim. Pra saber a respeito dos encontros, daquela coisa casuais, mais... Casuais, né? Isso, a virilhada, né? E aí ele falou... E os caras estão se ferrando com o negócio de Tinder lá. Tipo Tinder. Não sei como é que chama. Kindevski. Kindevski. E que os caras marcavam com a moça. Aí chegava lá, tinha um... Como vou dizer? Um assessor. Dava o Dolph Lundgren. Já pensou, nossa, cara? Aí chegava lá. Drago. Nossa, assim, dá cá o meu. Tem que pagar. O encontro aqui... E o André caiu nessa, não? Não, o André não falou. Entendi. Mas falou que teve muita gente que chegou lá e falou, opa, então não é de grátis. Mas quando o cara sabe de muito detalhe assim, é porque ele foi. Eu não quero comprometer ninguém. Não vamos comprometer o amigo. Só quero saber se o mano ouviu alguma história desse tipo de coisa aí. Mas vou te falar, hein, Ale, ó, você e o RG número 2, os dois se dariam bem aqui, o que tem de Kátia pra galera aqui, velho? Ah, é? A galera anda mais louca que o Batman aqui o dia inteiro, cara, porque a vodka aqui, Sombra, em determinados restaurantes, ela é cortesia, tipo, o pessoal dá shot de vodka pra vocês. O cara fala, pô, vocês não são russos, ó, então prova aí, é um shot de vodka. E determinados restaurantes é meio que obrigatório você tomar esse shot aí, porque chega até ser falta de educação se você não aceitar, velho. O que você vê de japonês muito louco andando na Praça Vermelha lá, velho, os caras trançando as pernas, velho. No nosso último evento aqui, né, um casal que esteve aí... Camarote móvel? No camarote móvel. Foi na sexta-feira, você estava dizendo? Não quero nem lembrar, mas... Não, porque a seleção perdeu. Né? Ah, perdeu, mas... Teve um casal que veio daí, mano, e trouxe de presente uma vodka chamada RG. É mole? Verdade. Ah, foi o Seid. Aí sim, RG. Legal, cara, bacana. Não foi o Seid que é casado com a Joyce? Ah, Joyce. Era Joy com dois Ys. Que ela tava de bicicleta, eles estavam. Isso. De bike. E ele me trouxe, ele deu uma camisa do São Paulo. Isso. Deu uma camisa do Grêmio. Da conquista de 92. E pro Vieira do Grêmio. Do Grêmio, que foi o rebaixamento. Não, conquista de 89. Copa do Brasil. Mas muito legal, é isso mesmo. Você não me engano, viu? Não, RG? E é bacana, viu? Diga só. Se eu não me engano, uma vez eu vi um estudo que diz assim, se eu não me engano, o povo que mais bebia no mundo era o russo, e em segundo lugar, quem que vocês acham que era? Alemão. Falar irlandês. Português, cara. Português. Achei que verdade, era também verdade. Achei que era alemão. Também achava. Depois eu vou ver se eu acho aqui. Em inglês também é bom, hein? E o inglês gosta de um pub. Não, pior que o inglês é o irlandês, velho. Escocês, esses caras aí são piores ainda. Também, os caras gostam, meu. Vamos convir que o europeu bebe um bocado. E o japonês bebe muito também. Ah, japonês bebe bastante. Tem um amigo Ivan que bebe até virar as quatro patas. Japonês quando tira pra beber. É como ele dirige. Muito bem, que são as manchetes do Estado. Não, as manchetes nem começaram, porque foi só aquela resenha... Marota. Aquele entretenimento moscovita, russo. Aquela resenha moscovita, não é mesmo? Esse é o Estádio 97 ao vivo, oferecimento do Macro. No Macro todo mundo pode comprar, sim. Macro, seu melhor parceiro. Chevrolet, lugar de pneu é na rede Chevrolet. Agende, acompanhe, comprove. E ok, como você torce, não importa se tem torcida. Tem pipoca e ok, viva o seu futebol. Dorflex, Dor nas costas? Dorflex está com você. Dorflex é analgésico e relaxante muscular. É dipirona, orfenadrina e cafeína. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Dorflex. Mas vamos então começando as manchetes do Estádio 97, começando pelo... Santos! Let's go! É, Santos, let's go, velho. Santos, let's go. Mas olha, desculpa, antes de começar as manchetes, eu tenho que lhe interromper novamente da maneira mais Faustão possível. Parabéns a você, RG. Parabéns a você, Marcão. Parabéns a você, Alé Oliveira. Oba. A você, Vivi. Obrigado. Recém-chegada do Sul, virgem. E também chefe Benedetti. Obrigado. Também ao Mano, né? Parabéns ao Domênico, que queria estar aqui, mas não pôde estar aqui hoje, porque o Dodô tá... Dodói. Por que parabéns? Grande Dodô. É feriado. O que aconteceu? Nós somos gente que faz, dá exemplo para esse país. Pra esse país. A gente trabalha. É verdade. A gente trabalha diferente daquele vagabundo, daquele ausente, daquele cretino do senhor Cláudio Mota. Ai, ai, ai. Isso é verdade. Você acha que pela... Onde está você, vagabundo? Onde pela está o Cláudio Mota? Pela corrida do funcionário do mês, ô Ale Oliveira, você acha que o Motinha sai atrás um pouco? Eu acho que atrás tá eliminado, não, já, né? já foi. Porque o negócio mesmo, você vê quem é no feriado. É, aí tamo aqui, vê, mano. Que a gente teve que atravessar a Paulista aqui andando, o Sorim cantando pra caramba aí no meio da estrada, velho. O frio... Frio, saudade um frio, pouco, frio, frio, frio, frio, frio. Cheiro de urina. Ia dar um carrinho. Mudança. E o pior é que no caso do Ale Oliveira, ele começou a atravessar Paulista às 2h30 pra chegar na rádio, porque são muitas fotos e muito entretenimento. Mas olha, muito decreto. Um decreto por metro quadrado. Você acha que com esse lance de fechar a Paulista, pra galera ficar curtindo, o Mota também ele fica curtindo a Paulista? É, assim? Eu não queria ser dedo duro, cagueta, porque você sabe muito bem, Marcão, o que o pessoal faz com esse tipo de pessoa na cadeia. É o X9, né, Ale? É, o pessoal não gosta muito, gosta de... Inclusive, envolve o Zóio de Goiaba. Vira a bolsa. Constrangedora. Mas eu vi o Motinha ali, curtindo com a rapaziada, tomando um gelo e tal. Eu não vou falar, sabe? Faz de conta que vocês não ouviram. Uhum. Não. Mas que eu vi ele curtindo, eu vi. Ai, ai, ai. Ah, bom saber. Vocês sabem que... Ele avisou às 11 que ia chegar atrasado, hein? Não foi nada de imprevisto. Esse papinho de chegar atrasado, qual é o compromisso hoje? Não tem nada pra fazer, não faz nada. Qual é o compromisso hoje? O único compromisso que o Mota tem é a rádio. Não vai fazer rádio, vai fazer o quê? Não tem nada. Não tem nada pra fazer na vida. Daqueles desfiles. Olha, ele não tem mais família, porque a família dele ficou lá no Amazonas. Tá todo mundo. Se bem que eu achei a foto de um índio, é que pode ser parente dele. O Sombra achou a foto de um índio São Paulino. Eu vi, postou no Instagram. Legal, cara. Eu vou te falar um negócio, cara. Certeza que foi esse índio que influenciou o Mota a ser São Paulino, cara. Mas só pode ser. Essa tribo aí não é do Mota, não. O Mota fazia parte da tribo Yanomama. Não. Eu pensei que era o Aquidauanos, é. Depois que eu postei essa foto, é verdade, é um índio. Eu postei no meu Instagram. É um índio. Aliás, que postagem maravilhosa, hein, chefe? Nossa, obrigado. Muitos likes em pouco tempo, você eu viu? Eu curtia, discutia, curtia, discutia, curtia. E eu tenho um amigo que ele tá fazendo um documentário, ele vive viajando pras aldeias indígenas aí do país. Bacana. O meu amigo Marcelo Miguel, já trabalhamos juntos em rádio, tá? Gente boa pra caramba. Porra, ele tá lá na aldeia, ele falou assim, meu, tem um índio com a tatuagem, olha aí. Olha lá. Belíssimo. Olha, pessoal que tá acompanhando no online, pode ver aí no online, tem a foto. Que bela umbigueira também, parece uma piscina. Uma piscina, né? Ô, Sombral, não queria falar nada não, cara, mas parece um pouco cueva esse índio, não parece? Eles têm aquele traço, né? De cueva. E ele tava lá fazendo um documentário na aldeia Cuicuro. Quem? Cuicuro. Beleza. Os caras mal falam, não tem muito entendimento lá de português, nada, né? Ah, então é que nem o Mota mesmo. Ah, então é da família mesmo. E eles têm um jogo lá que é como se fosse uma queimada. Sabe que é queimada, que o jogo das meninas brincam? Sim, de jogar bola e queimar o outro? Só que lá eles atiram lanças. Ah, brincadeira com o Mota, gente. É verdade, ele tá com umas lanças na mão aí, no caso. Tem uma outra foto? Só que é o seguinte, como que é uma... Que bom que ele sobreviveu à brincadeira também, né? Gente, é sério. Eles atiram lanças uns nos outros, e aí eu acho que ele tá preparado pro jogo, né? Então o cara se pinta todo, caramba, meteu umas tatuagens do São Paulo. Tem uma outra foto que mostra também ele com a tatuagem do São Paulo na perna, né? Só que na ponta da lança... Quem é esse aí? Hã? É o índio da aldeia. É o índio, da aldeia Cuicuro. E aí... Só que na ponta da lança, eles, como lógico, a lança vai penetrar os caras, vai ferir os caras, vai furar os caras. Então, durante essa brincadeira, eles põem uma bola de cera na ponta da lança para não perfurar. Mas diz que machuca pra dedéu. Imagina. Legal. E é a brincadeira deles lá, legal é o jogo deles. Cuidado com a ponta da lança, né? Você vê que... Uma delicadeza, hein, Ale? É. Uma bola pode de pode perder cera, o olho, né? Mas não mata. Mas o... Pelo menos, né? O aqui da Uanos aí, ele... É, falou que São Paulo tá mais violento que lá. Ah, mas com certeza. Mas quem sabe o Motinha, porque o Mota diz, né, que veio lá do norte, da região do Amazonas, essa aldeia no Xingu, né? Quem sabe ele veio da região do Amazonas aí, ele diz que ele descende de uma aldeia indígena. Ok, né, fazer o quê? É índio de Santos o Mota. Muito bem, mas agora vamos a Santos. Vamos falar do Santos? RG, você tem uma informação? Se eu não tenho, eu tenho. Ah, eu tenho. O chefe vai falar do primeiro jogo, do primeiro amistoso. E eu vou falar que o Veríssimo fica, né? Não, feliz, não. RG. Parece... Fica não, né? Com o Torino ele não vai mais. Parece que sim. Se não vai pro Torino, vai demorar pra voltar pra Arena, né? Quer dizer, então... Ah, aí, ó. Entendeu? Então vai, entendeu? Vai demorar um pouco. E o Bruno Henrique, que foi... Liberado jogo, aí, né? pro amistoso amanhã, né? Contra o... Querétaro. Era o time que o Ronaldinho Gaúcho jogou, né? Sim, chegou. Ele entrou em campo, deu, né? Deu um passeio, deu um passeio. Você assistiu? Do Veríssimo, rapidinho só. Os caras tinham pressa pra contratar. O Pérez, pra variar, fala e depois ele muda de ideia, depois ele muda de cláusula e não sei o quê. E eles contrataram aquele Brenner do Atlético Mineiro. Que era do Atlético Mineiro. Por 5 milhões, sendo que iam pagar. Eles fizeram oferta oficial por 10 milhões do Santos. Metade do que o Santos queria. Então, né? O Santos perdeu um baita negócio. Se foi realmente tudo isso, e nesses moldes, nesse valor, ridículo, né? Não, cara? Comeu coisa, bola, não tenha dúvida. Não tem a não ser que ele tenha uma outra proposta que. Não. Que dizem que o Lyon ficou de mandar, mas não mandou nada. Ridículo, o cara perdeu um negócio. Se foi isso, e se realmente não tiver mais nada pela frente. Exatamente. Pô, mas aí uma outra notícia. Pela venda do Veríssimo, assim. Vai torcendo, cara. A gente tem bons zagueiros e precisa fazer dinheiro. Não, era uma boa grana. É uma boa grana, cara. Por um zagueiro era mais então você vai pensando vender. Na grana, né? Claro, gente? Claro. Não que o jogador não esteja correspondendo tanto. Mas tem o Gustavo Henrique. Mas com o bagulho do Rodrigo já não aliviou um pouco? Era pra ter aliviado, né? Mas só vai entrar metade. E depois a outra metade. Mas ali... E se entrar só metade não é legal, né? Você também gosta, hein, chefe? O buraco deve ser grande bem aí. Mais embaixo, viu, Ale? Pô, só aquela bucha lá do Damião. Santos precisa... Olha, porra. O Santos e a maioria dos clubes, senão quase a totalidade, precisa vender muitos Rodrigos. É. Agora sim, outra notícia que é pertinente. Só para complementar. E isso que a gente ainda conseguiu, né? Tem um patrocínio master, tem, né? Exatamente. Uns patrocíniozinhos, mas tá aí. Esporádicos, né? Pontuais. Permuta, velho. Pô, você imagina, velho. Olha que engraçado. Nada. A gente vendeu o Rodrigo pro Real Madrid, que é uma joia, teoricamente, tem muito futuro, vai valer muito, muito mais dinheiro futuramente, por 45 milhões de euros. E o Felipe Anderson está sendo vendido pro West Ham por 46 milhões de euros. E o Santos deve ganhar 60 milhões de reais, mais ou menos, porque ele tem 25% do Felipe Anderson. Clube formador. E mais os 3% da solidariedade lá. Então, começou a chover na horta aí do Santos. Hein? Mas é muito dinheiro. Imagina a grana do Felipe Anderson, cara. Isso é muito bom. As transações entre a Europa é absurdamente maior do que o cara vir buscar aqui. Ele tá chegando, não vamos dar nem boa noite. Tá. Bom, continuando aí. E outra informação é que o Brian Ruiz realmente esquentou, praticamente está no Brasil já para... Vai fazer os exames e fechar. Ele se ofereceu pro Santos, praticamente. Ofereceu, porque não teve proposta nenhuma, foram mal na Copa, saíram rápido. Ele tem mais uns 2 anos de bom futebol, é isso? É, tem 33 anos, vai fazer um contrato de 2 anos. Mais uns 2 anos. De graça, né, porque acabou o contrato dele com o Sport, então o Santos vai pagar luvas, diluído em 2 anos e salário menos de 400 mil reais. Deve jogar mais uns 2 anos. Sim, não sei se é a esperança, mas é alguém pro meio campo que não tem ninguém hoje. E o Sanches também tá bem próximo, hein, cara? Do Uruguai lá, que a gente falou que... Esse cara é bom, mano. Segundo volante. Esse dizem que é melhorzinho, né? Exatamente. Então, a esperança é essa. A gente fechar com esses caras aí pra ter alguém pra jogar no meio campo. O Brian Ruiz, vocês têm referência? É bom jogador? Eu não tenho. Brian Ruiz, eu tenho referência da Copa de 2014, que ele jogou muita bola na Copa. Ele jogou bem na Holanda, no futebol holandês. Ele foi bem e depois na Inglaterra já não foi tão bem. Mas agora eu acho que ele pode ajudar muito. Tava em eu acho que também, cara. Ali, ali hoje, entrou um cara que saiba tocar bola, saiba cadenciar ali. Pega, ajuda muito, né? Pega a camisa e joga. Se não jogar bem, você sabe, né? O trocadilho tá feito, né? É, Brian ruim, né? Pronto. Brian ruim. Tá prontinho. Se não jogar, a coisa tá uma beleza, né? Tá prontinho. Esse é o Estádio 97. Estamos com as manchetes do estádio, também no oferecimento da Zeg, formando melhor em você. Também oferecimento do Macro. No Macro todo mundo pode comprar. Sim, Macro, seu melhor parceiro. Eu tenho um recado aqui da IO, que me fala uma coisa. Você tá animado com os jogos da Copa? É? Tá acompanhando aí? Já rezou bastante? Não adiantou essa mensagem. Já fez promessa? Também não adianta você fazer promessa. Mas futebol é isso aí, né? Cada um torce do seu jeito, tá muito bem. Como você torce, inclusive, não importa. Mas se tem torcida, tem pipoca e hockey. Isso é certo. Os anos passam, mas a tradição continua. Galera reunida e pipoca e hockey à vontade. Ainda tem muito jogo pela frente aí na Copa. Temos aí as semifinais, depois temos as finais. Então é bom preparar o estoque, porque você que gosta de futebol, atenção, na frente aí da TV, não pode faltar pipoca e hockey. Nós somos apaixonados porque o futebol está em nossas raízes. Viva o seu jeito de torcer, viva o seu futebol com hockey. E eu tenho aqui pra você, gente, essa aqui é pra você que adora livros. Essa semana eu estive numa livraria e ganhei um brinde que foi muito legal, cara. É um álbum de figurinhas com uma seleção de escritores escalada pelo papel pólen. O papel pólen é um papel especial para livros, tem uma luminosidade diferente, não incomoda. E a ideia é tão sensacional que eu quis trazer aqui para o programa, porque o pessoal adora falar que quem é do futebol não gosta de livro, só quer saber de futebol, não lê. Então eu quis aproveitar essa oportunidade para desmistificar um pouco isso. O negócio ficou tão bem feito que tem até uma narração de um gol dessa seleção pólen, misturando futebol e literatura de um jeito muito legal. Pra gente que gosta de rádio, é sensacional. Então fica a dica aí pra você que gosta de livro. Acessa lá no Facebook a página do Papel Pólen, que você vai encontrar o gol narrado, o pôster e as informações pra você conseguir o seu kit também. O meu é muito legal, gostei demais. Papel Pólen, um produto Suzano Papel e Celulose. É isso aí, um abraço a todos da Suzano Papel e Celulose. Esse aqui é o Estádio 97, obrigado pelo apoio. Você assiste o Estádio 97, não só você ouve, né? Você ouve pelo nosso aplicativo, ouve pelo FM 97,7, você também assiste. Assiste através do nosso aplicativo, aquele do fundo branco, que você baixa lá nas lojas. Você também assiste através do nosso site, 97fm.com.br, e no facebook.com/energia97fm. E você que depois chega em casa, pô, queria assistir o programa, não tive tempo, não ouvi, não assisti, você pode ir no nosso YouTube e assistir o Estádio 97 completinho depois do programa, tá bom? É legal demais! Continuando com as manchetes do Estádio 97, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Bora! Olha, 25%. Alê! Opa! Você que tem 25%, você que tem um quarto de bacon... Oh. E tem mais. A barriga dele tem os 80. Vamos combinar que ele tem bem mais. É que no caso do Palmeiras. Boa noite, desculpa, viu? Mas você chegou atrasado. Dando gargalhada assim, por quê? Do Alê? E representa bem porque. Não é legal, chega atrasado Dodô e fica rindo dos coleguinhas. Ah, é, tô vendo vocês falar de mim. Isso, eu cheguei um dia atrasado. É legal que o Motinha falou que pegou trânsito, né? Mano. Nossa, e tava trânsito mesmo. Tava vazia. Eu só tenho que fazer uma consideração antes de falar do meu Palmeiras: 25%. Dodô, tô ouvindo, hein? Que eu sempre, quando eu chego em casa, na minha humilde residência, eu vou ver o Estádio 97 para ver as considerações do chefinho de novo. Não. Porque é sempre melhor ouvir do que falar, e nesse caso é um aprendizado, é uma faculdade para mim. Olha, filho geralmente... Isso é uma bichona que eu vou falar também. Filho geralmente, quando faz isso com o pai ou com a mãe, começa a lambuzar muito, tá, é porque depois vem um pedido. Tá querendo alguma coisa. Não, é só amor mesmo no meu caso. Ah, tá carente. Ó, o Palmeiras meteu 6-0 no time da Costa Rica. Ô, louco! Você não vai falar time da Costa Rica, você tem que dizer o nome do time. Eu não sei falar esse nome. Alajuelense. Nossa, velho. 6-0. Que time é esse, gente? 6-0. O Johan e o Gustavo Scarpa. Tá? Não tem outra série. Mas caiu um abacaxi e os caras saem chutando. Você imagina? O Scarpa e o Johan foram os destaques do time do Palmeiras. Mas também... Johan fez 3 gols. Do... É. Só que não é muito referência, né? Acho que... Não é parâmetro, não, né? Não, é, não dá, né? Ale, não dá. Não. E a história do Dudu, né, Ale? Que teve uma proposta grande pelo Dudu aí, que ele ia ganhar milhões. De novo? É. E aí o Palmeiras rejeitou. E ele queria ir, né? E dizem, né? Ninguém diz, ninguém tem confirmação, né? Mas dizem que ele queria ir, que ele pediu pro Palmeiras pra ser dispensado. A proposta do Xandão, parece nome de champanhe. Xandão. Não, isso é de champanhe. Adoro. Xandong Lunen. É. 12 milhões de euros pro Palmeiras, que tem 100% do Dudu. Né? 60 milha, vai. Pro Dudu, pelo que eu li, 2 milhões de reais por mês. Caraca, seria o salário. Limpo de impostos, se sombrar. Oi? Livre de impostos? Limpo, mano. De impostos. Ai, isso. Mano. Aquela carne sem gordura, aquela carne sem nerva. Limpa, né, limpa, limpa. Aquele já. Filezinho já tá pronto pra comer. 2 milhas lá na China é o salário mínimo, porque todo mundo ganha 2 milhas lá. Mas é mesmo. Não, o salário mínimo é 1 milhão lá. 1 milhão é o salário mínimo. Tardelli. Vou te falar, hein, Alesito. É um filé mignon suíço. Você acha que ele pediu ali pra ser? Se o Dudu pediu de fato pra ser negociado, e o Palmeiras não vendeu o jogador, segura o bico do cara agora, hein, cara? Segura a perna, hein? Você acha que ele pediu, Alê, pra ser dispensado? Ah, eu acho que é um dinheiro que é muito difícil. Muito top, né? Eu não faço conta com o dinheiro dos outros. Eu não sei, vendo de fora, eu não sei quanto que é esse dinheiro, porque eu sempre faço a conta em reality show. Uhum. Então, pelo que eu entendi... Você ganhou é um Big Brother por mês. Não, mais, né? Mais, né? Uma fazenda. Uma fazenda por mês. Fazenda por mês, quer dizer... É difícil, pra mim é que nem a proposta indecente, sabe? Aquele filme do Robert Redford. Quem? Se você fosse pro Xandong 97, Ale, pra ganhar 2 milhas por mês. Ah, eu você ia levar o chefinho, né? Não tenho que. Ah, isso ia levar o Sombra, mas... Eu tô tem dizendo. Gente que vai, leva manicure, leva o bagaço, você leva nós? O cozinheiro. Ah, vai todo mundo. Vamos né? Todo mundo. 2 milhões, que dá pra dar 100 pra cada 97. Um. Se o Ney levou 30, por que eu levo mais, Ale? Né? Entendeu? Mas eu acho que é uma proposta que é difícil você não dar uma balançada, difícil recusar, né, velho? Né, cara? Ah, o Neymar levou o Gil Cebola, o Ale vai levar o Oscar Alho. Adoro! Foi não, uma hora isso ia aparecer, né? Esse casal, não, uma hora isso ia aparecer. Vai, não tem jeito, não tem jeito. Ah, o amor tá florando. Vocês enxergam maldade em tudo. Imagina, entendi. Gente. Eu só não entendi se eu tô enxergando é um nada hoje. Né? Será que é um alto? Eu não sei porque outro dia eu vi nos corredores da rádio o Ale chamando o Sombra de Oscar. Agora eu entendi. Apesar que eu vou falar uma coisa, ó. Depois de sexta-feira, que tava um chamego. Ah, né? O chamego. Nossa, tava também. Demais. Até mas a menina falou, gostou, lembra? Você viu que o Sombra cortou o chefe. A mulher lá que bate no marido lá, que emagreceu 40 quilos. A Mai. Mai.Veras. É, a Mai. Ah, você guardou o Instagram? Caraca. Você é um pedreiro. Safado. Safado. Vieira, você é um calhorda, você é um traidor no pensamento. Vieira, você fica... Que dia que você casou? 17 de dezembro. Qual que é o aniversário da sua mulher? 3 de abril. Que mais? Quantos anos tem que você casado? Qual é o signo da sua mulher? Primeiro beijo, dia do primeiro beijo. Quanto tempo vocês estão casados? Agora o Instagram da 9, 20 você marcou, 6. Né? Olha lá, 9, 6. Casado. Primeira virilhada. 6 anos casado. Desde você já conheceu o primeiro dia transou, Vieira? Não, infelizmente não. A primeira não dá pra saber, mas a última foi um dia antes do casamento. Faz tempo, ó. A última foi fazer o filho, ele tava tentando muito tempo. Não, 2 anos e 6 meses. Tá falando da minha? É do chefe. É meu negócio. O quê? Não, não fala assim, não vai falar com meus filhos assim. Não, já criou, já é seu. Trouxa, obrigado. Muito bem. É, bom, acho que do Palmeiras o resumo é esse, né? Vai ter Palmeiras e Santos, não é isso? Sim, isso. Clássico. Dia 18. Clássico. E o Scarpa da Copa. Depois da Copa, quarta-feira. Comenta-se que o Scarpa pode voltar já como titular nesse jogo. É, já tá nesses jogos amistosos aí. Tá fazendo jogando. Gol, né? Tá. E assim, eu acho que é... Eu não quero me meter no trabalho do Roger, mas eu acho que é muito importante que ele já chegue pra essa parte do Campeonato Brasileiro jogando, cara. Lucas Lima tá jogando, Ale? Dificilmente ele não será titular, né? O Lucas Lima é titular? Dificilmente. O Lucas Lima, cara. Ele entrou jogando pelo lado esquerdo. Também tá treinando. Mas no lugar do Dudu, Dudu não jogou? É, mas ele tem uma concorrência forte agora, né? Já tinha do Moisés. Johan tá jogando bem. Agora tem o Gustavo Scarpa. Então ele se coça ou senão ele vai sentar. Mas eu acho que o Scarpa ele tem que ganhar minutos ele só vai voltar ao ritmo normal de jogo se ele estiver em campo. Então acho que o Roger tem que, por mais que ele sofra um pouquinho nessa volta, eu acho que ele tem que ser titular desse time. Boa. E o Borja tá em recuperação da artroscopia. Recuperar. Já tá fazendo físio. Exatamente. Muito bem, estamos aqui com o Estádio 97, aqui na Energia 97 FM. Estamos com as manchetes. Manchetes no oferecimento de Dorflex. Dor nas costas? Dorflex está com você. Dorflex analgésico e relaxante muscular. É dipirona, orfenadrina e cafeína. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Dorflex. Are you ready, São Paulo? Ah, tricolor, Marcão. Vou te falar, hein, Marcão. Ele voltou, Marcão. Voltou. Voltou. Falei, ninguém acreditava, mas voltou. Ah, mas vou te falar, Motinha, a data de reapresentação, ele jogou a Copa do Mundo, era natural que desse uns dias de descanso pro Cueva aí, né, cara? Sim. E o Independiente da Argentina fez uma proposta aí por ele de 6 milhões e meio de dólares, mas o São Paulo não ficou contente com o valor, espera no mínimo 10 milhões de dólares. É, e eles não querem aumentar, né, o São Paulo. Lembra que antes da Copa eu tinha te falado que o Independiente tava com a grana da venda do barco, né? E aí eles estão precisando, cara. Eles vão fazer um mata-mata. Não, eles fizeram aí, a primeira. Eles perguntaram, só pra falar 10. Aí eles ofereceram, né? 6,5. Ah, 6,5 de dólares, mas assim. Se é o chamusqueiro lá, você manda embora ou não? Não, por esse valor não, cara. Não, porque tem. Cara, nós estamos. Tem muita gente. Estamos aí, tem uma Arábia. Tem uma Arábia com China. Sede de comprar. Um dobro, né, pelo menos. Uma China. É, eu não sei, cara. Eu acho que assim, tudo bem, ele fez uma péssima Copa. Ah, o Peru assim foi mal. Mas olha, assim, mas não sei não, hein, Sombra. É aquele carro difícil de vender quando você acha um comprador. Às vezes é melhor você se desfazer e perder um pouco de dinheiro do que tentar segurar pra achar outro e não conseguir. É nada, talvez, hein, mano. Talvez ele já teve razão, outras, mano, ofertas, mas... mano, já. São Paulo faz tempo que ele vem sendo procurado pela China. São Paulo já teve uma oferta no começo do ano. Foi 30 milhões? 14 milhões de euros. Nossa, cara. Já teve uma oferta grande, mano. Essa aí ele é bem procurado, viu? Ah, mas aí errou. 14 pau, velho. Errou esse pênalti na Copa do Mundo, já desvalorizou pelo menos umas 3 milhas aí, viu, Vira? Ué, mas se pagarem 10 milhões de euros? Então, no caso, eu não sei. São Paulo tá esperando 10 milhões de dólares. E deve pintar oferta melhor. Eu também acho. Eu suspeito. Ouvi dizer que deve pintar a janela é melhor. 31 de julho? É Amazonas esse negócio de janela também. Pra sair, não, eu acho que sai qualquer hora. Agosto. Mas qual janela? De onde? É, tem várias janelas. Arábia, por exemplo. Não sei. Ah, não. Aí eu já. Ah, eu também não sei, mas a você tem janela da China, você tem janela da Arábia. Da Europa. Você tem janela da Europa. Tem da sala. Tem a janela da sala. E outra coisa, né, Sombra? É o que a gente vinha falando aqui, cara. É, o São Paulo, se não receber uma proposta aí bacana aí que interesse de fato... Larga lá? Não, pelo menos é um reserva imediato do Nenê, né, cara? Porque assim, se você vender o Cueva, cara, querendo ou não, você vai ter que investir esse dinheiro que você vendeu o Cueva pra trazer alguém pra ser o substituto do Nenê numa eventual suspensão ou contusão, né, cara? Então, acho que se não vier um valor... Mas o Cueva já é problema como titular absoluto. Vai botar o homem no banco, velho? Ah, mas ele já tá acostumado com a situação, né, Ale? Eu acho que desde o começo do ano aí... Porque assim, não, hein, Marcão, Cueva, eu acho ele que tava... ele vai dar trabalho de ficar no banco. Hein? Então, Vieira, o que acontece, cara? O Cueva, desde o começo do ano, ele tá preocupado com Copa do Mundo e fazer uma boa Copa. Agora que ele foi pra lá e jogou e não resolveu merda nenhuma lá no país dele... Ou ele joga no São Paulo e não joga. Se o interesse dele ser vendido, ele vai ter que mostrar um vídeo. Eu acho que ele não tem esse pensamento, não. É achômetro meu. Eu acho que ele não vê a hora de ir embora pra catar o melhor dinheiro possível em qualquer lugar do mundo. Ele já teve um montão de oportunidades de mostrar que ele é grato ao São Paulo e pisou ele na bola em todas as elas. Ele não é, esquece. Ele não é esse tipo de jogador. Ele é um tipo de jogador que ele não tem vínculo com o clube. Ele não consegue criar uma identidade com o clube. A verdade é essa. O Cueva é um jogador que ele quer ganhar dinheiro, ele quer ir lá pra... E a gente tem que se conformar com isso, ponto. Não, mas se ele, por exemplo, ele ficou sabendo agora... que ele recebeu uma proposta. Aí o São Paulo negou porque achou baixa. Mas pra ele era bom. E ainda, ele fica no São Paulo, ainda fica no banco? Imagina o pico desse homem. Mas tudo bem, Alê. Ele não vai ter alternativa, porque se ele quer ir embora mesmo, ele vai ter que jogar e mostrar futebol pra chamar, continuar chamando atenção... E ir embora. Mas ele não vai poder bater o pé. Me vende qualquer um. Não vai, o São Paulo não vai fazer isso. Situação confortável, tem um salário bom caindo na conta. Então. Eu penso diferente de vocês. Eu acho que. Pra mim é caso perdido. Não. que é, é sombra, eu tô falando. Agora o São Paulo tem que fazer com ele é conseguir o máximo que puder com ele de dinheiro. Porque se a relação dele com o São Paulo é na base do dinheiro, que é um cara que não tem comprometimento, não tem nada com o São Paulo, é a base, vamos conseguir o máximo de dinheiro com ele. A torcida tá preparada para isso já, já sabe quem ele é. Todo mundo, o São Paulo já sabe quem ele é. Ele não mostra uma atitude diferente. Vamos ganhar o máximo com ele, ponto. Então, e ele vai ficar lá e cumprir o contrato dele. Mas se ele ficar de bico aí, não quiser jogar, ficar que assim, é que ele tá acostumado a fazer... É ruim pra ele, é ruim pro clube, cara. Só que ele assim, pode até atrapalhar o ambiente, não, mas né, assim, o clube não, atrapalhar não vai porque os caras, ele não tem... O clube tem a, o clube tem a opção dentro de dar uma escanteada no cara, Vieira. Ruim pra ele, não. Acho que é ruim pro São Paulo. Quando é ruim pra ele Paulo também, porque se ele quer ser negociado... É, o time tá de que eu acho. Quando o time tava pior, muito pior do que tá agora, agora o time tá bem. Sim. Tá jogando bem, o titular dele jogando bem e tal. E o cara chamou ele pra ir jogar lá em Santos, pra ficar no banco, ele não quis ir, o pintado. É. Ele vai ficar no banco agora, depois da Copa do Mundo? Eu acho que não fica, não. Eu acho que mudou, hein? Eu acho que a expectativa dele era em cima da Copa do Mundo. Ele viu que ele foi pra lá, não resolveu, não jogou. Enfim, eu acho que... E cara, ainda no lance das especulações, comentou-se há um tempo atrás aí que o clube árabe gostaria de ter o Nenê. Sim. Que viria uma proposta ou veio proposta. O Nenê, há umas semanas atrás, disse assim, a torcida pode ficar tranquila. Teria dito isso, pode ficar tranquilo que eu vou ficar por aqui. Né? Ah. Agora, você sabe, né? O Tite não, né? O Carilli também, né? É um, né, caminhão, olha, ou dois caminhões, né? Tem o tal de um caminhão de dinheiro, mas tem os dois caminhões. Assim, olha, se vier com uma tranquilidade, não, mas com duas tranquilidades. Isso aí não dá pra... Complicado, é complicado. O lateral Bruno foi emprestado ao Bahia. Empréstimo. O contrato com o São Paulo aí até o final do ano, né? Ele vai ficar lá esse resto de ano lá e depois, possivelmente... Daí Bahia a vida que dele tomou uma trauletada na Copa do Nordeste, né, Ale? Bahia. Tinha perdido o primeiro jogo pro Sampaio Correia por 1-0. Aí o jogo na Fonte Nova, 45 mil pessoas. Uma não conseguiu fazer um golzinho, hein, Ale? Ele tava lá, zica. 0-0, velho. E é o Anderson Moreira agora, o treinador, né? É, mas a torcida tá um pouco brava, né? Porque imagina. Era pra ganhar esse, né? O São Paulo Correa jogou bem e tudo, mas é um outro nível. 1-0, né? Era pênalti? Era pênalti. O Bruno agora, vai chegar, né? O Bruno vai, eu acho que vai chegar titular. E esse enigma, Hernanes? Na sexta-feira rolou, né? É porque é o seguinte, surgiu, né? Surgiu. O Lis falou que ele tava... Surgiu. Ulisses Costa deu, né? Ulisses Costa falou que ele tava vindo pro São Paulo, que ele tava se despedindo, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Deu aquela barrigada, né? Aí o próprio Hernandes fez até um vídeo falando que não era nada verdade disso, pá, pá, pá, pá, pá. Mas diz que tem um vídeo, né? Se é verdade ou ninguém sabe se foi produzido, o que que acontece. Que no fundo do vídeo alguém grita, ô, Militão, né? Chama o nome do Militão. Tá. E que poderia ser uma jogada porque o Hernani estaria no Brasil. Olha, há as várias teses de conspiração envolvendo várias. Esse vídeo. Em cima disso que você tá falando, Motinha, quando o Ulisses Costa deu a notícia, ele disse que quem ia trazer era a ajuda do patrocinador, né? Que é o patrocinador do Hernanes, inclusive. Também. Mas, cara, material esportivo. Então, inclusive, vai ser apresentado. Kaká, que vai ser o mestre de cerimônias. Maravilhoso. Também. Nossa, o Marcão tão nossa. As duas vão loucas. Entre as teses conspiratórias, primeiro que o próprio Oscar Ulisses Costa, que é primo do Oscar, chegou e não retirou. Ele falou assim, não, olha, vai voltar antes do que a torcida imagina. O São Paulo desmentiu. O Hernanes também fez um vídeo e desmentiu. Essa tese conspiratória que o Marcão levantou, que o Mota levantou, de que teriam ouvido de fundo alguém falando do Militão, como se estivesse num ambiente que alguém está chamando o Militão. Outra tese conspiratória é que o fundo, a parede branca atrás é muito igual, a mesma parede, onde tem outros vídeos gravados do São Paulo, que tem o Nenê, tem o Ricardo Rocha. Que é branco, a parede branca. Tem vários é difícil, é uma cor. A torcida do São Paulo começa a fazer pra tentar... Mas, olha, os caras tão loucos, velho, na internet. Tentar achar que é verdade. Sério, os caras tão loucos na internet. Várias. Uma outra falando do lugar que ele tava, onde ele tava, dizendo que tava em Pequim, ou tava... É que ele não mora em Xangai, que ele mora... Futebol é demais, né? Os torcedores sou muito louco, São Paulo, velho. Cara, se é barrigada ou não, não interessa. Os caras já estão puta. Hernanes e Nenê, mas, cara. Não, diz que ele... Não, tem uns que falam que já... Como vai ser que ele vai entrar... Vamos imaginar que seja verdade. Se for verdade, o São Paulo muda de patamar absurdamente. Se for verdade, o São Paulo briga pelo título. Mas peraí, vocês estão se iludindo com uma situação, gente. O próprio Hernanes, quando ele teve a possibilidade de, inclusive, forçar uma barra para poder sair lá do futebol chinês, ou então falar, ó, o futebol chinês, eu renovo mais um ano de contrato e eu permaneço no São Paulo e tudo mais, ele deixou bem claro que o que pesa aí é a parte financeira. Sim. Ele não abdicaria de dinheiro para poder jogar, cara. Mas o patrocinador esportivo pode estar bancando, pode estar por trás. Tá, mano, tem o patrocinador na parada, né, mano? Eu não sei, é lógico, eu também acho muito difícil. É que assim, que como o Ulisses Costa bancou o negócio, depois que o São Paulo desmentiu, depois que o Hernandes desmentiu, ele voltou e falou: não, ele vai voltar e muito antes do que vocês imaginam. Posso te falar, o Ulisses Costa ou tá procurando, deu. Ou ele tem uma puta informação. É nada, o cara deu uma de César Filho. Lembra aquela vez que ele ficou do César Filho, ficou falando do pato, ficou quack, quack, não sei o que. Mesma coisa, irmão. Mesma coisa. Fala mal do César. Sabe por quê, Filho, Sombra? Que é a fonte do moto, diga, viu? Mano. É, imagina a situação, cara. Uma coisa é o Hernanes vir da China e o São Paulo pagar, sei lá, 20% do que ele recebe. Aí o São Paulo paga lá 200 mil, 300 mil, enfim, 400 mil pro Hernanes. É. 20%, vamos colocar assim, é uma situação que o São Paulo falou, é isso que dá para eu pagar. Outra coisa, Sombra, é o São Paulo tirar do próprio bolso, mesmo que através de patrocinadores, para pagar esse salário. Como é que fica, por exemplo, a situação do Hernanes perante o restante do grupo? Jogador, você sabe que é melindrado, cara. É, uma coisa é o cara aceitar a situação e falar, pô, é o clube chinês que tá pagando 80% do salário, São Paulo tá bancando X, que é o que eu ganho aqui também. Nenê, Diego Souza, esses caras aí. Agora, quando chega lá o São Paulo... Não, então, mas é só pra colocar como exemplo. Aí o Nenê, que é um cara que tá levando São Paulo nas costas ultimamente, ele olha e fala, porra, São Paulo tá pagando 1 milhão e pouco pro Hernanes, aqui eu tô ganhando o X, que não é nem o teto. Os caras começam a fazer bico, mano. Vocês conhecem essa raça aí, jogador embaçado. Por exemplo, eu posso falar pelo Grêmio, Ale. O Luan recebeu uma valorização absurda, cara, depois da Copa do Brasil. Mas isso é diferente. Sabe o que é diferente? E aí, Ale... É que o Luan, ele vai ser vendido, Vieira. Não, é pra proteger o Grêmio, cara. Eu quero dizer o seguinte, mano. O Grêmio ganhou a Libertadores com o moleque ganhando muito mais que os outros, cara. Mas é isso que eu tô falando. Por exemplo, acontece em vários clubes. Aconteceu com o Corinthians com o Alexandre Pato. E chegou ganhando um alto salário. Os caras olharam pra ele e falaram, seu amigão... É você que é o cara, então? Você não ganhou nada pra gente. Nós demos uma volta olímpica por sua causa e você chega aqui ganhando um monte... Aconteceu no Palmeiras, eu já falei aqui com o Dudu e o Lucas Lima. Uma coisa é você estar no clube, você conquistar pelo clube, você já fez pelo clube e aí você recebe um aumento. Que é o caso do Luan. Sim. Do Luan. E outra coisa é você chegar no meio da bagaça, ganhando muito mais que todo mundo. Sem ter feito nada por aquele grupo. Aí o Ale tá ligado. Mas o ano passado, o Hernanes tem muito moral lá dentro de São Paulo. Se não fosse o Hernanes no ano passado, de repente São Paulo esse ano não tava no mesmo prazer. O Hernanes tem muita moral. Eu não tenho dúvida que ele tem moral com a torcida, com a direção e os jogadores até consideram ele. Com os outros jogadores do São Paulo. Essa campanha muito boa do Campeonato Brasileiro, ele não tem participação nenhuma. Quem tá jogando é os caras, pô. Ué, mas por causa concordo. Disso, os caras vão ficar... E o Ale, só mais uns exemplos aí. Ó, só mais uns exemplos aí dessa boleirada. Ó, você pega lá, o Túlio, quando chegou no Corinthians, foi sabotado pelo Marcelinho e Companhia Limitada. O Ricardinho, quando chegou no São Paulo, foi sabotado também, pelo elenco. O tal do Dimba lá, acho que quando foi pro Flamengo, artilheiro do campeonato lá, todo mundo com salário atrasado lá, ele recebeu de luvas aí, acho que 1,5 milhão na mão, como garantia de que o Flamengo não atrasaria o salário dele. Mano, não tem jeito. O cara que tá lá roendo o osso, ele vê um cara chegando e sentando na janelinha e o cara fala, irmão, qual que é? Mano, eu só discordo o seguinte. Eu acho que o único jogador ali que de repente poderia se sentir um pouco desprestigiado, que os outros ali são pé de obra ali. Não tem muito o que exigir também. É o Nenê. O resto que tá ali não tem muito o que querer. Né? Carregador de piano ali, tchau. Você imagina, o Trellis vai ficar de biquinho porque o Hernanes vai ganhar mais. Agora, o Hernanes é um cara que tem uma história no São Paulo, tá? Até recente, isso, né? Isso ajuda. Agora, é que vocês estão colocando a hipótese de São Paulo pagar 2 milhões de reais. O São Paulo nunca vai pagar 2 milhões de reais pelo Hernanes. O que acontece é que eu não sei até onde que o Hernanes, de repente, possa ser factível, uma possível negociação. Em função de o time dele contratou mais um estrangeiro. Agora são 6 estrangeiros. Só 3 podem jogar. Para 3 vai sobrar. Quando o São Paulo teve a última passagem do Hernanes, se eu não me engano, o Hernanes ficou ganhando, se eu não me engano, aqui do São Paulo, na faixa de 400 a 500 mil, né? E o clube chinês é que pagou o resto lá. Falou assim, porque, meu, o que melhor o clube vai fazer? Eles têm um contrato com o cara, eles não podem, às vezes, o técnico não quer o cara, porque o cara não vai jogar. E falou assim, ah, então tá bom, se tem alguém que ameniza os 500 mil, beleza, vai saber. Então, assim, eu acho que há casos e casos, depende, qual é a situação? Que o São Paulo não vai pagar jamais 2 milhões de reais pro jogador? Não vai. Não vai. Surreal, né? Não tem. Agora, ninguém paga isso no Brasil. Agora, é uma hoje o time é o eBay Fortune, né? Não, o cara que vai jogar na China, ele, sincera e honestamente, ele não tá muito preocupado com o futebol. Não tá, jogar, a não. Preocupação dele não é esportiva, é evidentemente que é financeira. Fazer a sim. Cama dele. Mas, é, evidentemente. E isso não vai mudar pro Hernanes tendo 20 estrangeiros, 5 estrangeiros ou 2 estrangeiros, ele jogando ou não. Porque ali, filho, ele tá assinado, quer já saber tá do din-din dele. Agora, eu acho que, assim, não é diferente da nossa vida aqui do estádio, de quem tá ouvindo a gente. Qualquer lugar que chega um cara pra ganhar 5, 6 vezes mais do que a gente, pô, eu sou o primeiro a dar uma voadora. Pô, que ô, isso, amigão. Que isso, Ale? Eu tô aqui há 19 anos no estádio. Ah, não tá. Construí essa história aqui praticamente sozinho. É louco. Vai chegar você e vai ganhar 6, 7 vezes mais que eu? Ué, mas você mesmo que fica falando que não faz conta com o dinheiro dos outros? Não, então, eu não faço conta mesmo. Eu tô falando do meu, eu como jogador. Eu como integrante do elenco. Sim. Eu vou ficar, eu não vou gostar. Mas o Ale... Ah, claro, é uma valorização que o elenco não teve e o cara que chegou agora tá tendo. Mas vocês estão falando... Por mais, não acredito. Ô, Sombra, por mais limitado que os jogadores possam ser, o jogador ele não tem dentro dele esse discernimento pra falar... Pô, eu tô bem abaixo do Nenê. O cara que tá jogando ali como titular de São Paulo, ele fala, eu sou parte de uma engrenagem aqui, eu tô funcionando junto como todo mas o time. Mas vocês estão colocando uma hipótese que eu acho que ela não existe, que é do São Paulo pagar 2 milhões de reais. Então, mas eu tô falando isso, Sombra, porque quando o Hernanes deixou o São Paulo, ele deixou bem claro que a questão era financeira. Eu sei, e que ele não abriria a mão, ele não abdicaria a mão da quantia que ele recebe pra jogar em lugar nenhum. Então, mas ele claro, o São Paulo não vai pagar 2 milhões, mas não. Que o São Paulo pague 800. Ajudar, né, mano? Mas entendeu? Por que não pode pagar menos? Não, até pode. Se o São Paulo conseguir aí pagar 400 pro Hernanes e ele aceitar, ótimo. Duvido que ele aceite. É que eu acho difícil justamente pelas palavras que ele utilizou quando ele deixou o São Paulo, inclusive deixando aí a hipótese de voltar pra China e que ele ficaria lá para cumprir o contrato pela grana que ele ia receber. Gente, vocês têm toda a razão. Não, é um absurdo um jogador chegar ganhando 2 milhões e ter outros ganhando 200. Isso vocês têm toda a razão. Mas eu não sei de onde vocês estão tirando de que o São Paulo vai pagar 2 milhões, não pagaria vai. 2 milhões de reais. Eu sinceramente não entendo. Se ele vem da China, com certeza, não é recebendo 2 milhões. De repente, é na mesma condição que já veio da outra vez. Não, mas os caras estão dizendo, Sombra. De repente, tá de outra vez, Sombra. Quem pagou... está ouvindo agora o programa está achando que o Hernanes está vindo para o São Paulo. Não, a gente está apenas especulando. Situações hipotéticas. E outros. Mas, Sombra, é que da outra vez o que difere é que ele veio por empréstimo e o clube chinês ele pagou acho que 70% do salário do Hernanes. É isso que eu estou falando. E por que não de novo? É que o Hernanes... Então, é porque naquela oportunidade quando o São Paulo tentou a renovação, o clube falou, eu não renovo empréstimo, se quiser é venda. Sim. É por isso que eu estou falando. Mas vai passando o tempo e daqui a pouco vai acabar o contrato dele lá. Sim, é verdade. Quanto também. Mais tempo passa, mais desvaloriza o passe do jogador. Eu não sei qual é a condição real, entendeu? Eu não sei. Não, mas aí numa dessas. A gente só tá aqui na especulação. Sim. E especulando também, de repente, o fornecedor de material esportivo não poderia bancar uma parte dos salários, esperando também a venda de camisas do Hernanes aqui? Pode ser. Que arrebentaria de vender. Você entendeu? Putz! Ia se pagar. Exatamente. Venda. E o torcedor tem que pagar. É que os caras têm que fazer, né? Você imagina o cara aparece no São Paulo TV da vida e fala aí, torcedor do São Paulo, tô de volta, minha camisa é a tal, espero você. Meu. Tipo, ajude a pagar o meu salário. Ajude a pagar, cara. Não, mas você tem dúvida que nenhuma. A torcida vem junto? Nenhuma. Agora, falar em proposta, vocês viram que pintou no jornal espanhol? Pintou a informação de que o Paris Saint-Germain teria oferecido para ter o Coutinho, Felipe Coutinho, 240 milhões de euros, é isso? Ai, gente, sério. Pô, virou loucura, e disseram também que o Neymar tinha solicitado a contratação do Luizito Soares, né? Fazer aquela dupla, né? Isso, do Messi também. Daqui a pouco. Não, o Soares. É o Soares. Acho que o Neymar falou, já que eu tô saindo, traz o pessoal aí, pá. Já que eu vou pro Real Madrid, traz os caras. O Cavani vai continuar no PSG? Não, eu acho que não. Ele acho que vai sair. Ele ia sair. Esse deve sair. É, né? Teve uma galera que se valorizou nessa Copa aí. Né? Cara, eu falei com um cara que jogava no Paris Saint-Germain. E ele falou, a gente sempre fala que o... Nenê. Nenê. Não, não, mais recente. Nenê. Mas é, a gente especulava aqui que o Unai Emery, o treinador do Paris Saint-Germain, o antigo, era meio banana, né? Uhum. Sim. Ele falou que... Prata, nanica, maçã. Não, ele é, eu acho que ele é um open bar de banana, porque... Uhum. Tipo um rodízio de banana. Por quê? Porque diz que ele chegava pros caras e falava assim, ó, oh, pessoal, é, se vocês puderem fazer a gentileza de amanhã chegar no horário do treino pra gente começar no horário mesmo, não, pra sair mais cedo. Não acredito. Falava isso pros caras. Olha, pô, e desse jeito os caras ganham com o pé nas costas do campeonato francês. Não, mas pra você ver o nível do campeonato francês, você não precisa nem treinar. Não precisa nem treinar. Não é que precisava chegar no horário, não precisava nem ter treino. Dá uma olhada, cara, o nível dos caras. Porque a gente sabia, assim, que ele era meio bananão, né? Pelo tudo que a gente via, negócio de o cara ganhou 3 vezes a... Esse é o Estádio 97 ao vivo, viu? Segunda-feira, 9 de julho, estamos aqui fazendo estádio, oferecimento de Chevrolet. Sabe, cara, eu adoro o meu trabalho, mas também comemoro a chegada das férias, que nem todo mundo, né? Só que antes de pegar a estrada, é importante a gente se preparar e fazer a manutenção do carro. Nessas horas, a revisão de férias do serviço Chevrolet é tudo o que você precisa. Não importa se você vai para o campo, cidade ou praia, para fazer bonito e viajar com toda tranquilidade, passe antes em uma concessionária Chevrolet. Além do melhor serviço e atendimento, a Chevrolet tem uma condição especial para você. É revisão com preço fixo de 10 mil quilômetros para Onix e Prisma em 4 vezes de R$60. Que baba! Viu só? A revisão Chevrolet não é nenhuma caixinha de surpresas e você só tem a ganhar. Por tudo isso, a rede Chevrolet foi eleita pelo 3º ano consecutivo o melhor serviço de São Paulo. É uma goleada na concorrência. Então, antes de viajar, faça a revisão de férias no serviço Chevrolet. Agende, acompanhe e comprove. Trânsito seguro, eu faço a diferença. Consulte condições. Estádio 97 também tem um oferecimento do McDonald's. É, clássico do dia McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$ 8,90. Segunda-feira é dia de triplo crisp bacon. E amanhã é dia de triplo burger bacon por apenas R$ 8,90. Aproveite! Esse é o Estádio 97, continuamos aqui com as manchetes do Estádio 97. Vamos lá, vamos falar de Corinthians? Ah. Boa, vamos lá, vamos lá. Última sair, apaga a luz, hein? Última sair, ó, tchau, hein? Ai, ai, ai, mano. Peraí, até agora, filhão, não sei o que vocês estão falando aí, mas não, o Corinthians, Balbuena, ele teve duas baixas aí de titulares aí, que é o caso do Sid Clay, do Balbuena, então, e um reserva, que é o Casim. Tem time que já perdeu 4 ou 5, vocês não estão falando nada. Ah, mas pra, o Balbuena pra vocês é meio time, hein, mano? É, já tinha. Imagina, o Balbuena. Imagina, mano. O Michael já tava. O Michael já tava negociado. O Balbuena é meio time pra vocês, hein, mano? Imagina, velho, imagina. O Corinthians fez o Balbuena e fará outro. Ah, para, vai. Você não teve oportunidade de ver o amistoso ontem, Corinthians e Grêmio, né, cara? Assisti sim. Não, você assistiu? Não, você tá de brincadeira que teve Corinthians e Grêmio. Teve Corinthians e Grêmio ontem. Já moemos esses coitados, não tem placar, não? Nossa, posso falar? Não tem placar, não? 2-1 pro Corinthians, cara. Então dá uma chupada aí, trouxa. Mais um couro aí. O primeiro tempo que o Grêmio jogou com os titulares e o Corinthians jogou com os titulares, eu fiquei com um pouco de dó de você esse ano aqui, mano, sinceramente. Peraí, dó de quê? Eu acho que quem não viu o jogo foi você. Você viu... Você viu lá o lance no qual o Danilo Avelar deu um chapéu no Ramiro e chutou a bola na travessão? Foi o único lance do Corinthians no primeiro tempo. Conta o jogo, tá. Vieira. Não, teve outro lance do Roger também. Não, o Corinthians... Primeiro tempo foi titular contra titular. No segundo tempo começou a mudar. O Grêmio fez o gol aos 4 minutos, né, cara? Aí o Grêmio tá mais entrosado, obviamente, né, mano? O Corinthians também tava com várias baixas. O Grêmio só não tinha Maicon, Jeromel... E o Arthur, né, que tá, foi embora, se apresentou hoje no Barcelona. Mas o Corinthians, no primeiro tempo, eu achei que teve muito... O time reserva no segundo tempo jogou mais do que o primeiro tempo, hein, mano? Você chegou... Mas é que tá, Vieira. O time do Corinthians aí, ele tá ainda sem a presença do Cássio e sem a presença do Fagner. Que vão se apresentar na quinta-feira, porque eles não jogam nem o próximo amistoso do Corinthians, que é na quarta contra o Cruzeiro. Porque eles ganharam uns dias de folga aí por causa da Copa do Mundo. O time do Corinthians aí com esse meio campo novo, com Gabriel e René Júnior, acabou jogando aí, por exemplo, o Rodriguinho. Esse sim é um cara que tem que ser cobrado. O Rodriguinho é um cara que, desde que pintou aquela possibilidade dele ser negociado na última vez, ele deixou de jogar bola. E ele deu entrevista falando também... que tá com cabeça no Corinthians ainda, né, mano? Então, mas falar, Motinha, até papagaio fala, ele precisa provar que tá. Porque o Rodriguinho é a grande referência desse meio campo do Corinthians. Você lá tem o Romero de um lado, você tem o Clayson do outro. Inclusive, o próprio Clayson já não vai jogar o próximo amistoso do Corinthians porque ele tá com desconforto no joelho, que ele havia operado, e ele vai ser preservado. Inclusive, no jogo contra o Botafogo também, não sei nem se ele vai poder jogar. Mas o Corinthians, naquele setor ali, naquela linha que joga atrás do centroavante, ele tem opções como o Jadson, ele tem como o Matheus Vital, ele tem o Rodriguinho, ele tem o Romero, ele tem o Clayson. Ele tá bem servido ali. Pedrinho, né? O Pedrinho também, verdade. É, o Corinthians, ele tem jogadores de qualidade para estar atuando ali. O centroavante do Corinthians, eu espero que o Osmar Loz agora dê um pouco mais de oportunidade para o Matheus Matias, que marcou, inclusive, o primeiro gol do Corinthians ontem, o gol do empate. É um cara que, inclusive, o Marquinhos Gabriel marcou o segundo, é mais um jogador que pode jogar ali naquele setor atrás do centroavante. Mas o Matheus Matias é um cara que merece chances, cara. E aí vem o Osmar Loz ali depois do treino, do jogo treino ali, do amistoso. Olha, então, o menino, o garoto, o ano passado ele tava jogando aí na Série B do Campeonato Brasileiro, mas há não sei quanto tempo aí ele tava jogando na várzea do futebol, ele não tem o preparo físico adequado. Como não tem? Quem acompanha o treino do Corinthians no dia a dia fala que o moleque é um dos melhores que treina. O moleque, ele recebe chances aí, quer dizer, mal recebeu, porque dentro do Campeonato Brasileiro mesmo aí ele recebeu uma chance para jogar 5 minutos, o que é patético. Ontem ele marcou um gol ali, tipo de centroavante, teve uma bola carambolada dentro da área do Grêmio lá, ele tava ali, oportunista que é, acabou empurrando pra dentro do gol. Com todo o respeito ao Roger, mas até agora o Roger, que é um cara que eu defendi a contratação, também não jogou nada. Não conseguiu, marcou um golzinho lá também e perdeu uns 3, entendeu? Então, vai testando, vai colocando essa molecada, vai, não tenha medo de ser feliz, velho. Ainda mais é um cara que veio da categoria de base, tem que bancar os moleques no time. Pedrinho, Matheus Vital, porque se o Rodriguinho não estiver jogando bem, eu não sou a favor de colocar a cara com nome em campo não, irmão. Tem que colocar a cara que possa resolver, cara que possa decidir. A gente não tá falando do Messi, a gente não tá falando do Cristiano Ronaldo. O Rodriguinho, em determinados momentos, ele foi protagonista no Corinthians, ele resolveu muitos jogos, sim. Mas hoje, se não estiver resolvendo, põe quem quer jogar, por exemplo, o Matheus Vital, que joga exatamente ali centralizado. Põe o cara ali, mano, na posição do cara, vive quebrando o moleque aí pelo lado do campo, que não é a dele. Ele joga melhor ali e rende melhor jogando na posição com a do Rodriguinho. Tira o Rodriguinho do time, dá uma chacoalhada. Mostra que tem peças aí que podem suprir a ausência dele. Sabe, com relação à zaga também, aí eu tava falando do Balbuena que não faz falta, fará sim. E se o Corinthians tiver com essa zaga mesmo aí do... Que vai jogar agora como titular o Pedro Henrique e o Henrique, o Corinthians ele vai passar por maus bocados. Ruim. Por mais que você tenha aí um Marlon aí da Ponte Preta, aí que inclusive fez a estreia ontem também... Mas, cara, é pouco, mano, é pouco. Se você vende um jogador igual o Balbuena, você precisa achar outro Balbuena no mercado. E eu não vejo aí potencial no Henrique e também no Pedro Henrique para se tornarem um novo xerifão. Não são. Funcionam bem quando são coadjuvantes, quando estão do lado de um protagonista. Mas do lado de um protagonista até eu jogo bola. Por exemplo, aquela época lá que o Gamarra jogava. Ele fez o Batata, ele fez o Nenê. Quando você tinha em outros momentos ali o Fábio Luciano jogando também, quem jogava do lado do cara se consagrava, mano. Agora, o Corinthians aí achando que com Pedro Henrique e Henrique vai solucionar o problema, tá errado. Tá errado. Difícil a situação pro Corinthians, hein, mano? Muito difícil. Difícil nada, difícil nada. Não tem pegar dinheiro, o Cruzeiro de vocês novo. Vão trazer jogador da onde? Não, a mas Série B é Mota. Além, mano. Ô, Mota, não. Vírgula. É, isso aí eu falo pro teu time, que inclusive tá batendo na trave até alguns anos aí. Semi-líder, filhão. Já tem alguns anos aí. Não é vice, é semi. Então, o Osmar Loz aí, como comandante do Corinthians, ele tinha lá 4 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Isso é campanha de time rebaixado. Por mais que digam, mas tem que pontuar que a maior parte dos jogadores aí estavam no departamento médico. Ok, estavam de fato. Mas o que eu critico o Osmar Loz não é só pelo fato dos resultados em si. O Corinthians era um time que não tinha um padrão em campo, parecia um catado. E quando você via na mão do Carilli aí o time com ausências importantes, você tinha um declínio técnico aí pela ausência do grande jogador? Sim. A falar, não vai jogar o Rodriguinho, não vai jogar o Jadson, você sente, é claro que sente. Mas o grande problema é quando você não nota dentro do time um padrão. E o Corinthians aí nessa pausa aí pra Copa do Mundo, foi como se fosse numa luta de boxe, que você tá tomando um monte de soco ali num corner, encurralado, e aí bate o gongo lá e fala, vai cada um pro teu corner. O Corinthians, ele teve esse tempo. Eu espero que nesse tempo o Osmar Loz tenha dado um padrão diferente do que eu vi nos amistosos. Porque o Corinthians, ele venceu o Cruzeiro também e não jogou bem, cara. não jogou bem. Acordei aí de madrugada pra poder ver aquele jogo lá e vou te falar, cara. Teve lá o primeiro gol lá do Romero, depois o Pedro Henrique acabou fazendo 2-0, mas em boa parte do jogo, o Cruzeiro ele mostrou aí uma superioridade, inclusive dentro de campo se impondo. Contra o Corinthians agora também, o Grêmio, fisicamente, ele mostrou que ele tá muito mais inteiro do que esse time do Corinthians. Então eu espero que no decorrer do Campeonato Brasileiro o Osmar Loss consiga dar uma cara diferente da que eu vi nos amistosos aí. Boa, mano. Boa. Muito bem. Informações aqui do Corinthians no estádio. E o Romero pode estar sendo vendido, hein? Mais um craque. Mais um craque que vai abandonar o futebol brasileiro, hein? Não, Ale. Você acha que ele pode estar sendo vendido ou está sendo doado? Não, Ale. Mas isso é não pode acontecer. Dele? Vamos pegar o corpo dele? É faculdade de medicina, Ale? É, eu acho. Aí, Ale, mais um craque que deixa o futebol brasileiro, hein? Ou pode deixar o futebol brasileiro. Pra onde? Quanto custou, velho? Então, o Real Sociedad tá na bota, tá certo? É verdade. O futebol italiano, se eu não me engano, é o Torino que tá também interessado, mas a principal proposta que deve pintar... A principal proposta que deve pintar é da Turquia e o time aí tá entre Galatasaray e Beşiktaş. Não é possível, gente. Quanto que ele vale, mano? Nada. Então, é que a tabela FIP dele é muito alta, né, Márcio? Ah, tá em torno de 40 ou 50 milhões de euros, cara. Vamos ver por quanto for isso negocia. Que vale. A multa deve ser uns 30 mil reais. A multa. Que 30 mil reais? Imagina, você é louco. É duas caixas de cigarro contrabandeado. É isso que vale o Romero. O Romero vale mais do que o elenco inteiro do Santos, cara. Isso é ridículo. Oh, esse Rodrigo Pereba Góes aí, tá? O Ale ficou triste com essa notícia. Eu não fiquei porque, embora o Romero tenha várias propostas importantes, futebol europeu, ele já declarou o seu amor ao meu Corinthians. Não dificilmente vai largar o nosso clube, porque tem uma identificação muito grande. Vai ser difícil, né? Se você tem um comércio pequeno... E digo mais, ô Sombra, perdão, antes de você dar continuidade aí, ó. Ô Ale, é que o Romero, velho, ele já jogou pela seleção paraguaia, mas nesse time da Bélgica, o Romero joga fácil no lugar do Mertens. Mertens por Mertens, fique com o Romero. Isso é muito ridículo, mano. E quando o Hazard não puder jogar, ele pode cair pra outra ponta lá também. Hazard é dele no time. Esse moleque não tá batendo. É que ele já jogou pelo Paraguai, não vai mais ter como. Posso falar, mano, quando ele pisar. O legal é que você não tem vergonha, né? Nenhuma. E eu vou dar um conselho pro Marcão, que eu gosto muito da família Borges. Ah. Esse menino pisou em solo brasileiro, você leva ele no médico, fazer um check-up. Não é médico, não. Tem que internar numa clínica de recuperação, Vira. Larga ele uns 6 meses lá. Coisa, hein? Isso aí tá começando a alucinar, é saudades, viu? Isso aí. Só fala a verdade. Se você tem um comércio pequeno, um café, uma hamburgueria ou quer economizar para sua casa e está procurando um parceiro de verdade, o seu parceiro é o Macro Atacadista. O Macro Atacadista tem tudo para ajudar você a fazer acontecer. Produtos de qualidade, grande variedade, preço baixo sempre. Porque no Macro Atacadista todo mundo pode sim. É só entrar e comprar. São 74 lojas em todo o Brasil. Entre no site macro.com.br, encontre o Macro Atacadista mais perto de você. E aproveite a novidade, agora aceitamos todos os cartões de crédito das principais bandeiras. Consulte nossa equipe de atendimento ao cliente. Comprar barato? No Macro, você pode sim! E lembrando, quem ligar aqui dizendo, no Macro eu posso comprar sim! E pagar com qualquer cartão de crédito, ganha um kit do Macro com os produtos das marcas próprias. Dizendo, Obra Max! O primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos, você concorre na sexta-feira a um kit de ferramentas da Obra Max. E falando todo dia de clássico no McDonald's, você ganha um par de vouchers da Mac Oferta. McDonald's, Estádio 97, que também tem oferecimento da Manco. Agora eu vou falar de obra, você, por exemplo, Marcos Borges. Sim. Marcos Oliveira, de pintor, Borges, não sei se nessa ordem, mas não importa a ordem. Borges. Ah, então tá bom. Gosta, já fez muita obra lá em casa, Marcão? Ah, tô sempre rebocando lá, Sombra. Tá sempre rebocando. O mano não reboca mais, então você reboca, não é mesmo? mas seja lá qual for o tamanho do problema, com a Manco não tem complicação. Só a Manco tem uma linha completa de produtos para deixar a sua obra mais rápida e tranquila. É mais simples de instalar e não dá dor de cabeça. Por isso, facilita qualquer obra, seja uma simples reforma ou uma grande construção. Não precisa ter medo de obra, é só escolher a Manco. Presente nas lojas mais próximas de você, a Manco inova para facilitar e revolucionar a vida do instalador e do dono da casa. Usou a Manco? Tá fácil. Vamos lá pro primeiro ouvinte? Manda. 3284-7097. 3284-7097. Vamos aos ouvintes. Também no oferecimento de Yoki. Como você torce, não importa. Se tem torcida, tem pipoca Yoki. Viva o seu futebol. Toca, Manco. Toca, Manco. Alô. Ah, não acredito, velho. Nem nós. Pode botar fé. Pleno feriado. Somos nós mesmo. Acredite. É muita sorte, irmão. Mas, irmão, me diz uma coisa. Você tá em viva voz, é isso? Na verdade, não. Então me explica onde você tá. O que, que é isso aí, cara? É meu celular mesmo. Tá ruim esse aqui. É mesmo? Pô, pede um pro Alê de presente. Ele tem uns 10 aí guardado. Comprou um Fandangos, veio o celular dentro. Tá melhor agora, rapaziada? Razoável. Vamos lá, teu nome completo. É o Zóio, irmão. É o Zóio. Zóio? Caraca, velho. Ô, Zóio. Beleza, Zóio? Rapaz. Beleza. Ficou muito triste, Zóio? Triste por quê? Você tava em eliminação? É. Não, irmão. Eu tive a oportunidade de assistir com vocês aí no camarote. E arrumei 14 celulares, esse é um desses. Caraca! Por isso que no camarote tinha gente sentindo falta. É verdade. É verdade mesmo, gente. É verdade. Você recuperou o celular, um celular, e você recuperou a sua guria lá ou não? Ainda não, RG, tô na luta. Mas é o seguinte. Eu arrumei um negocinho aí, no camarote. É mesmo? Exatamente, irmão. No camarote. Ah, peraí, eu vi uma mulherada lá que tava comprometida, hein? Rapaz. Ei. Então, não sei se tava comprometida ou não, cara. Ah. Mas é uma morenaça do Celta Preto. Aí o chefe não vai gostar. Fiquei nervoso agora. Agora não. Ô, Ale, fala alguma coisa. Ela me deu o WhatsApp, meu. WhatsApp. E agora, tipo, não quer me atender, não sei o que aconteceu. Ela falou pra mim, viu, Zóio? Falou? Ela falou, Ale. Ela deu o WhatsApp pra você procurar um cirurgião de estética. Cirurgião plástico. É. Ah, é. Ô, Zóio, mas teu time tá perdendo todo mundo, hein, Zóio? Vai acabar, hein, velho? A Série B é logo ali, hein, Zóio? O mano tá aqui uma choradeira danada. Série B é o seu fiosco. Ah, mano. Mas, ô Zóio, falando do Coringão, porque inclusive essa Copa do Mundo já encheu o saco. Tô com saudade de ver os caras do Corinthians jogar. É verdade. O técnico é maior aí dentro da arena. Dá uma depressão ver um jogo de time brasileiro depois, velho. O mano não aguenta mais musiquinha, né? Aquela festação. Né, mano? Não, já encheu o saco essa porra aqui. O bagulho é o seguinte. Tá louco pra voltar pra casa, hein, mano? Já. Mas com relação ao Campeonato Brasileiro, o bagulho tá voltando já, viu, Zóio? O Coringão aí perdeu aí dois jogadores titulares, aí o Sid Clay e o Balbuena, e perdeu o reserva, o Casim. Mas tem alguns jogadores que ainda podem sair. Inclusive o Maicon também, que já tava negociado, todo mundo já tava sabendo que ele já não ficaria no Coringão. Tem uma situação aí envolvendo o nome do Romero agora aí. Pode ser que o Romero seja o próximo aí. Quem sabe, talvez, Cássio não. E Fagner também, que jogaram a Copa do Mundo e estão valorizados. Quem, na tua opinião, o Corinthians aí vai sentir mais falta desses jogadores que saíram ou podem sair? O Balbuena, com certeza, irmão. Com certeza, o Balbuena dá uma segurança ali pra zaga. O cara era realmente muito bom mesmo. Essa saída dele eu já sabia há algum tempo. Como eu falei da última vez, já tenho a oportunidade de conhecer o cara. Eu já sabia dessa saída dele aí. Mas o Balbuena, de longe, era o xerifão aí do time. E o Romero, se sair também, é muita falta, né, mano? Porque não tem ninguém que tem mais a cara do Corinthians agora do que o Romero. Então... o Romero é um jogador identificado, a torcida gosta dele e tudo mais. Mas o Corinthians aí, nessa posição que ele atua, o Corinthians ele tem outros jogadores aí que podem fazer a função. Você tem aí Marquinhos Gabriel, apesar da torcida não gostar do cara, mas ele marcou o segundo gol ontem da vitória do Corinthians contra o Grêmio. Você tem Pedrinho, você tem Matheus Vital, você tem aí mais centralizados ali o Jadson e o Pinho. Nesse setor o Corinthians ele não pode reclamar não, cara. O Corinthians ele tá bem servido. Eu acho ainda que o Corinthians ele precisa aí trazer um cara pra suprir a ausência do Balbuena. E se tiver a possibilidade de contratar um centroavante que venha pra resolver de fato, eu acho que tem que trazer também. Porque até agora, com todo o respeito ao Roger, ele não conseguiu corresponder às expectativas aí da contratação dele. E tem o Matheus Matias também, que é um cara que eu fico batendo na tecla aí pros Marlos dar uma sequência pro moleque, colocar ele pra jogar um pouco mais, mas até agora também não conseguiu ter essa sequência. O que você pensa a respeito desses caras que eu citei? Tanto na zaga quanto no ataque ali, o centroavante. Eu acredito que na zaga, por exemplo, o Léo Santos é melhor que o Pedro Henrique, né? Então acho que o Léo Santos tem que ter uma chance, porque o Pedro Henrique ele é meio afobadão. Mas tá pela, o Léo tá fazendo aquele negócio que o Tite faz, né? Que é tipo dar ordem, né? Colocar uma ordem de quem entra no lugar de quem. Então vai dar uma chance pro Pedro Henrique. Na frente ali, eu não vejo ninguém com a disposição que o Romero tem. O Romero tinha muito mais disposição. Qualidade técnica o Marquinhos Gabriel tem, mas todo mundo reclama do cara, não é pela qualidade técnica, é pela falta de vontade de jogar bola. E na lateral ali, se isso aí saiu, pelo menos esse Danilo Avelar mostrou que tem qualidade, aquele chapéu, lance do chapéu, apoiando muito bem, até o Juninho Capixaba entrou ontem muito bem. É, mas o Mano queimou esse Avelar aí antes de jogar. O Mano falou, essa porcaria não, de Avelar. Não, queimei não. Não queimei não, eu falei que... O cara mostrou uma qualidade ontem, né, um chapéuzinho. Não sei se você teve a oportunidade de assistir o jogo, que foi um amistoso, mas deu um chapéu assim bonito dentro da área, bateu de três dedos. O cara realmente conhece do jogo, o cara é bom. Agora, se vai desempenhar, se tudo mais, aí só o tempo vai saber. E tem esse Jonathan também, né, que chegou chegando. O centroavante que chegou. Mas esse é outra incógnita, né, também, com todo o respeito. O Matias, a gente tinha informação que ele no treino era um cara bom, só que ele era muito aquele tipo de jogador que pega a bola e chuta pro gol da onde tiver, sabe? Ele não pensava muito na jogada. O cara tinha faro de gol, chutava tudo pro gol. Então, talvez por isso que ele não tava entrando um pouco antes. Mas eu acho que agora, os caras estão dando uma oportunidade pra ele. Ele aproveitou a primeira vez, foi legal pra caramba ver o cara fazer o gol. O cara se emocionar, assim, né? Porque a gente sabe a dificuldade que o jogador de futebol tem. Mas é legal, cara. É legal saber isso daí. Mas eu acredito no Corinthians, sim. Não pra ser campeão de tudo esse ano, como a gente espera. Mas pelo menos da Libertadores, aí é certeza. Ô Mano, um torcer. Esse programa, essa participação aí do Zóio começou assim com uma certa talaricada, né? E depois o chefe também já chegou a falar assim: não mexe nas minhas gavetas. Exatamente, por favor, né? E assim, eu falei, isso vai mexer com as estruturas do programa, melhor isso não vai, né, ser legal, isso vai mexer aqui com o psicológico de integrantes. Abalado. Isso vai abalar. Mas o que aconteceu? Não entendi. Agora eu fiquei tão tranquilo, cara. Tenho certeza que nós vamos continuar sendo o primeiro lugar por muito tempo. Por quê? A Bélgica não tá fazendo sucesso? Tá. Então, vocês viram a talaricada que rolou na Bélgica uns anos atrás? Não. Quem? Tava não vendo agora no Twitter. Eu sou bom disso aí, mas não lembro, não. Em 2013, a amizade do De Bruyne com o Courtois foi pro Beleléu, né? Sério? Verdade, sabe por quê? A namorada do De Bruyne traiu ele com o Courtois. Aquele narigão dele lá, hein? Ela disse na época que saiu com o goleiro pra se vingar do De Bruyne, que tinha se envolvido com a melhor amiga dela. A culpa não foi do Courtois. O De Bruyne joga pra caramba, mas você já viu a carinha dele? Ele tem cara que ele não... É estragado, assim, não gosta muito da coisa, né? Nunca foi ali, sabe? Aquela lambida de vaca, sabe? O é mais malandrão. Ele tem cara que tem nojinho. Nariz ele já nunca lavou o carro por baixo. Não. Mas o De Bruyne, velho. Mas na boa. Não põe isso no elevador. Na boa. O De Bruyne, cara. Nasceu pra jogar. O De Bruyne é aquele cara. A mulher ela fala: pô, vou pegar aquele branquinho lá que eu vou dar um talento nele. No meio da coisa ele começa a mudar de cor, irmão. Fica vermelho, velho. É verdade, vocês viram o De Bruyne. O De Bruyne no hino, ele tá de uma cor, RG. No intervalo, ali na hora que ele tá voltando pro jogo, ele tá de outra já. E no final do jogo, ele tá de outra. Não, mas o De Bruyne, ele tem cara que nasceu só pra jogar bola. Oh, mas vou te falar, mais nada, viu? O Courtois é adepto da divididinha, aquela gostosa, né? Tipo, pega a mulher dos... E outros, se o De Bruyne quisesse resolver essa situação, pegava a ex-mina dele que pegou o Courtois, pegava a melhor amiga. Falei, gente, vamos sair todo mundo aqui. Entendeu? Swingão, né, Marcão? É, depois das 3 horas da manhã, ninguém é de ninguém, entendeu? Aquele swingão. Vamos falar, o Marcão, pra ele, toda concentração tem que ser igual do México, velho. Agora, o comentário é que entre eles já está tudo resolvido, etc e tal. Tudo pela Copa, né? Ou seja... Mas isso aí faz tempo. Isso foi em 2013. Foi antes da outra. Mas sempre o cara... Ô, Ale, no vestiário, imagina, os caras estão lá e tal, os caras estão se preparando, estão concentrados, né? Aí o outro olha, olhando, né, o instrumento, fala, puta, eu fui trocado por aqui. Não, mas e se ele tá com a mina ainda? É complicado, você imagina? Se o De Bruyne tá com a namorada, aí sai o Courtois do chuveiro. É, pele mesa, e aí mesa. O Courtois vem assim, ó, parecendo o balançando. Parecendo um robô do Guerra dos Mundos, tá ligado? Balançando. Aí o cara fala, meu amigo, que olha aí. Estragou meu brinquedo. Você acha que a próxima namorada do De Bruyne ele apresenta pro Courtois? Nunca mais. Nunca mais. Olha na cara. Será que eles continuam casados? O De Bruyne e essa... Porque se continuar... Não, é isso que eu vou falar, observação. A mulher, ela não esquece jamais. Então o cara vai tomar. O cara vai tomar. Mas já, sempre, já tinha dado pra perceber que o Courtois agarra todas, né? Mas o Ale... aconteceu, Ale, com você? Você que trabalha no vestiário, os caras, tipo assim, o cara que pegou a mulher do tem que jogar, continuar jogando junto. Uma vez no Largo São Francisco, não aconteceu exatamente isso, mas no Largo São Francisco, ali no direito da USP, a gente pegou um calouro, o Flávio, o nome dele. Poxa, tem um nome. É, então, aí é o Flávio. Marcou. Mas não falei o sobrenome. O sobrenome, que é o mais importante. Eu vou pesquisar e vou falar daqui a pouco. Ele era... jogava bem, assim, e tal, e calor, entrou logo pra turma e tal, e a gente queria meio que passar um semitrote nele, assim. E tinha uma moça que é veterana já, em todos os sentidos. Eva Márcia. Era uma Márcia. Não, foi Eva Márcia. Ela não era profissional, ela era amadora. Tá. Mas ela gostava... Fazia por esporte. Muito, mas... Gostava do esporte. Mais do gostava. Que lasanha. Uhum. E todo mundo já sabia, mais ou menos, como é que funcionava. O calouro, não. Ah. E aí, os primeiros jogos dele, a gente incentivou... A namorar com ela. É, sim. Aí ele começou a andar de mão dada, chegou no vestiário, falou que tava amando, falou pra todo mundo que era namorada, ligou pra mãe, ligou pro pai. Não. Aí a gente tava na oração, no campo ali, não pra começar hebraica, o jogo. Né? Não. Pra começar o jogo, e tinha acabado o handball masculino da São Francisco, tinha sido campeão, afinal. E a gente tava num cantinho ali rezando. No meio da oração, a gente olha de canto de olho, essa própria moça que ele dizia que tava namorando, tá beijando o capitão do handball, antes da nossa final. Nossa senhora! Ué, tava comemorando. Aí ela gostava mesmo. Aí eu parei a oração e falei, pessoal, vamos rezar tudo pra dar tudo certo no jogo, mas vamos rezar pela alma do Flávio, que acabou de ir embora agora. Aí os caras olharam, eu tava beijando no meio da quadra. Nossa. Falando em chumbo trocado, ô Vieira, um abraço pro Palhinha e pro Darley. Ah, verdade. Darley e Palhinha, Mas tem uma coisa que, às vezes, né, Sombra? Às vezes não é namorar. Às vezes ela tá namorando com o cara e o cara não tá muito não namorando, tá com namorando com ela. Exatamente. Se for bagaço, eu tenho uma tese que bagaço não tem dono. É, ciúminho de bilisco ali, nada a ver, não, né, mano? Entendeu? Mas não vai saber, né, que de repente, qual tipo de relação. Mas assim, e às vezes esses inocentes, eles ficam tremendamente apaixonados, porque pega uma guria que vai lá e faz um negocinho. Peri. Faz uma mistura diferente, né? Como, rapaz! Mas tem, mas tem esse tipo de mulher que frequenta, por exemplo, o clube, ou não que o clube, mas que frequenta, assim, ambientes, assim, onde põe mais mão em jogador do que massagista? Nossa! Sim. Maria Chuteira? Maria Chuteira é conhecida até pelo futebol de campo. No futsal também tem, né? Não tem, porque não. Os caras ganham pouco, né? Ganha pouco, né? No futebol aí tem. Chefe? Ah, é? No futevôlei? Tem. Maria Castelinho? Maria Areia? Maria Castelinho. Castelinho. Tá vendo? Você acabou com a brincadeira do Ale. Ele não vai poder mais jogar futevôlei. Eu sou jogador de futevôlei, mas o que acontece é que às vezes tem muita viagem pra circuito. Uh-huh. E aí os caras meio tem jogadora, jogador e tal. Agora, hoje eu não sei como é que funciona, se permitem ou não. Mas na minha época, podia tudo. Treino. Nossa. cara, você olhava pro Alambrado. Ah, os caras já marcavam ali, né? E o RG, na tua época, daquele time do Vasco, só tinha os vagabundos aí. Você imagina quando ia ser. Só cruel. Na época do RG, Romário, Giovanni, os caras tudo voando. Só cruel. Gente, na época do RG, as moças iam de Anágua ver o treino. Ah, não. Não ia nem isso. Não ia de Anágua. O RG era do Dinamite pra trás. O Azadel. As meninas chegavam de carruagem, né? Hoje em dia... Chegava em cima do carro. É, hoje, hoje em dia tem, mudou um pouco. Tem um negócio que chama WhatsApp. E o Page. O Page anunciando. E o pergaminho pra falar com o cara. Né? É, o Page anunciava. O cara... Aí chegava a mina. O cara marcava com ela na caverna. Vamos na minha caverna. Lá. Aliás, eu queria dizer o seguinte: Chupa caverna. Globo tentou tirar da gente o RG pra fazer Deus Salve o Rei. Não conseguiu. Não conseguiu. Chupa Globo. RG é nosso. Hashtag RG é nosso. Gente, o Zóio tá ainda aí no ar? O Zóio! Falando tchau. Em caverna, tchau, tchau, resgatando os moleques da caverna, hein, Sombra? Ah, os moleques da caverna. Tão são ainda, né? Graças a Deus, cara. Faltam quatro, né? Mas é final da Copa. Se sair todo mundo, vou ver final da Copa. Mas não vai dar tempo, eu acho. Vai dar tempo. Vai recuperar essa molecada aí pra ficar bem. Primeiro, vai, um abraço pra você, Zóio. Uma pena, o seu telefone tá muito ruim, viu, Zóio? Abraço, rapaziada. Na próxima eu ligo do melhor, então. Valeu. Rouba um celular melhor. É, vê se você pega um outro melhor. Sai do cativeiro. Pega um orelhão pra ligar que é melhor. Valeu, Zóio. Falou. Valeu. Abraço, é isso aí. Estádio 97 da Energia 97. E também tem o oferecimento do McDonald's, né, mano? Ah, Mac. Opa, com certeza, Sombra. Com certeza. Feriadão em São Paulo. A galera pronta pra sair pra curtir aí. Rapaziada, agora é hora de falar do McDonald's, hein? Que todo dia tem um clássico diferente por apenas R$8,90, tá bom? Segunda-feira, hoje, feriadão em São Paulo, é dia de bater um papo sobre o final de semana, o pessoal fazer aquele balanço da balada, quem pegou quem, o que deu certo, o que não deu. E no McDonald's, galera, é dia de triplo crispy bacon. Pra você que não conhece, se liga só, são três hambúrgueres, bacon crocante, queijo cheddar, cebola crisp, ketchup e mostarda. Esse sanduíche top, galera, custa R$8,90. Se você quiser ainda dar um up, se liga só. É só você pedir junto com as deliciosas McFritas e bebida, que aí sai tudo por R$19,90. Olha só, tá barato demais, hein? Clássico do dia, McDonald's. Hoje é dia de triplo crisp bacon. E amanhã, galera, é dia de triplo burger bacon. McDonald's. Boa, boa. Agora deu aquela fome. Nossa, bacana. Rapaz, sabe quem que o brasiliense contratou? Você vai lá. Ah, não. Você vai falar do brasiliense? Brasiliense. Eu esperando você anunciar o Hernanes. Ah. O palmeirense esperando uma contratação melhor do que as que vem Miranda. Vindo. Miranda. Brasiliense, cara. Meu, o Jobson foi parar no brasiliense. Opa! E vocês achando que o Jobson vai estar a carreira curta, hein? É, tá vendo? Ô, Marcos! Mas pelo menos ele tá tentando dar a volta por cima, né, cara? Não, vamos ver se um jogador do São Paulo aí que foi traído, que também foi anunciado, tá num time português. Qual era, Marcos? Você lembra? Ah, o João Schmidt. Ah, traidor. Aê, João Schmidt, tá bem, hein? Parabéns, seu trouxa. O João Schmidt está legal aí no Rio Ave, né, João Schmidt? Falando do São Paulo, só rapidinho, o São Paulo liberou o Marquinhos Cipriano, que o mês que vem já acabaria o contrato. São Paulo já liberou ele esse mês pro Shakhtar Donetsk aí, teve uma compensação financeira. De acordo com o Leco, 3 milhas, não é? Foi 3 milhas? São Paulo pagou 1 milhão, né, pelo... Acho que foi 1 milhão de reais, né? É, sim. 1 milhão de reais, se eu saiba. Não, foi quanto o São Paulo pagou por ele. Sim, quando ele veio do Red Bull para São Paulo, foi isso, né? Mas... Agora vai ser... São 3 milhões, eu acho. Acho que é 1 milhão de reais, mas ok. Não, mas ele ganhou bem. Sobre o São Paulo, eu vi agora um post... repórter Eduardo Afonso. Dizendo que uma das especulações que rolam no Morumbi seria a seguinte engenharia. Manda. Especulação. Que o Lili gostaria de ter o Cueva, né? E que o São Paulo pegaria o Thiago Maia e uma parte em grana. Porra. Se fosse verdade isso, Ale, você acha que seria um bom negócio? Eu acho que pode ser, porque eu sinceramente não acredito mais no Cueva. Então, pra mim, acho que seria uma boa saída. É, se isso tiver algum fundo de verdade, vejam bem, né? O próprio Eduardo Afonso não trata isso como sendo uma coisa, olha, é verdade, tá acontecendo, né? É um zum, buchicho. Mas não é estranho que o Thiago tá voltando tão rápido assim pro Brasil? Aí que tá, precisa ver, porque o Lili quase caiu. Os jogadores que foram pra lá, eu não sei se ele foi bem, Foi onde tá o Luiz Araújo, não é? Luiz Araújo e o Thiago Mendes. Thiago Mendes também. Também tá lá. Mas pelo que cada um aí jogou nos seus times, seria pro São Paulo um grande negócio. Nossa, se, ainda se, pegar dinheiro de volta. Se conseguir trazer o Thiago Maia. Mas nossa. E o salário? Não, eu tô dizendo, se, não sei. É especulação. Não, porque o problema todo jogador aí... Jogador por jogador... Quando eles vão, né? Não quer voltar com menos, né? A diferença do euro pro real é muito grande, cara. Mas é muito difícil. E assim, esquece esse negócio que... Ah, não, mas jogador vai abrir mão do dinheiro. Isso aí é lenda. Claro que lenda, não. Né, mas eu tô colocando jogador por jogador, entendeu? Alguns abrem, sim. Né? Ele caberia muito bem no São Paulo. O Jusilei abriu. Sim. Sim. Ele caberia muito bem no São Paulo. O Danilo, se não me engano, quando voltou pro Brasil, também abriu mão de uma boa grana aí. É que o Jusilei falou que não aguentava mais comer poodle lá também, né? Ah, que isso, Marco. E ainda sobre o São Paulo, a Sampdoria, viu, Sombra? Tá tentando ver se faz uma proposta pro Júnior Tavares. A Sampdoria, né? É, pode ser que... É, isso também é eles, o mesmo eles caso foram do atrás tchau. Do Jandrei, goleiro da Chapecoense. É. E pode ser que o Júnior Tavares também apareça aí. Seria uma aí, boa também, né? Mudar de área. Se eu não me engano, tem uma Itália. Coisa aí de Sampdoria querendo o Júnior Tavares, uma grana por empréstimo e depois uma grana no fim do empréstimo com opção de compra. Pô, os caras estavam falando de mandar o cara pro Vitória da Bahia se arrumar a Sampdoria no meio do caminho. Nossa, show, sensacional. E você que tá construindo ou reformando, o que você prefere na sua obra? Uma paredinha ou um paredaço? Uma estruturinha ou um estruturaço? Um acabamentinho ou um acabamentaço? Uma obra comum ou um obraço? Se você quiser uma obra comum, pode usar qualquer marca de cimento. Mas se quiser um obraço, tem que usar cimento CSN. Ele é fortaço, tem qualidade, rendimento, dá mais liga e aquele acabamento. Aliás, acabamento não, acabamentaço. Mas não confunda, tem que ser cimento CSN. O cimento do saco roxo é usar e correr para o abraço. Cimento CSN, o cimento do saco roxo, mais que forte... É fortaço! Estádio 97 também tem o oferecimento de Chevrolet. Lugar de pneu é na rede Chevrolet. Agende, acompanhe e comprove. IOC, como você torce, não importa. Se tem torcida, tem pipoca IOC. Viva o seu futebol! Macro, no Macro todo mundo pode comprar. Sim, Macro, seu melhor parceiro. Exeg, formando o melhor em você. Ô, mano, você que tá aí na Rússia, nas apostas, sim. Você que não deixa de apostar... Como que tá o negócio aí? Tá pendendo mais pra França ou Bélgica? Olha, Sombra, tá bem dividido isso daí, viu, cara? Mas eu acho que ainda pende aí 55 a 45 pra França, cara. É, né? E vocês porque, querendo aqui... ou não, Sombra, oi, diga, a seleção belga é uma seleção aí que tá jogando muito, a seleção belga merece estar onde chegou ali nas semifinais e poderia estar fazendo facilmente aí, tranquilamente, a final da Copa. Mas, cara, o time da Bélgica também, o time da França é muito forte, cara. Eu acho que tem mais camisa. Eu acho que nesse momento aí da competição, a camisa acaba pesando. E por mais que a Bélgica tenha alguns jogadores aí que possam fazer a diferença, eu acho que nenhum deles é tão bom quanto o Mbappé. Você pega o time da França ali com Kanté, com Pogba, tá voltando o Matuidi pra esse jogo, você tem o Griezmann, você tem o Mbappé. O único que deixa a desejar no time da França, é o Giroud. Eu não gosto muito do Giroud, não, cara. Mas acho que com relação no pau a pau mesmo aí, eu acho que o Mbappé vai fazer a diferença nesse jogo. Mas contra o Uruguai, o Mbappé não jogou nada, mano. Ah, mas acontece, velho. Ele fez um belíssimo jogo que foi contra a Argentina. Faz parte. A Argentina deitou o cabelo lá, inclusive naquele pênalti lá que ele deu arrancada lá. Mas vai acontecer com todos os jogadores. Tem jogadores que em determinados jogos os caras não jogam bem. Aconteceu com os nossos. Eu sigo... O De Bruyne, o melhor jogo que o De Bruyne fez na Copa até agora, ele jogou contra o Brasil. O De Bruyne não tava jogando nada. Não, vírgula. Mas peraí. Ele jogou mais O De Bruyne contra o Brasil, ele jogou enfiado ali entre os dois atacantes da França. Ele não jogou na posição dele. A posição que ele joga mesmo é a posição de segundo volante, a posição do Paulinho. Ele tava jogando ali junto com... Ô, mano, você tá de brincadeira, velho. Desculpa, não entendi. Não, no Manchester City ele não joga de segundo volante, mano. Então. Não. O De Bruyne, ele joga mais recuado no Manchester City, jogando ali como se fosse um terceiro volante. Ele não joga fazendo, às vezes, aí de praticamente um centroavante, jogando ali atrás dos dois atacantes da França, como ele jogou contra o Brasil. Ele jogou muitas vezes enfiado ali no meio. Ele joga à frente dos dois volantes, ele joga de meia. Mas o cara jogou muito, meu. Se o Coutinho tá jogando bola, ele faz aquele gol, a gente tava nos pênaltis, podia ter o Renato Augusto faz aquele gol. E sobre a opinião da França aí, eu acho que faz a final também, eu sigo o relator aí, que o Mano Você acha que é França e Inglaterra? Nas casas de aposta. Se tivesse que apostar, você imagina, cara. Claro, França e Inglaterra é o que todo mundo quer ver, mas você imagina se da Croácia e Bélgica. Croácia. Coleta e Croácia. Croácia. Você já viajou pra Grácia? Pra Grácia. Agora, Croácia e Bélgica, cara, é uma final bem xoxa, né, cara? Croácia e França. Vai ser meio rocha, né? Não vale o churrasco. Não vale o churrasco. Você tendo França e Inglaterra. Já pensou, se a gente torceu até agora pra. Né? Não, eu acho que é a salvação da Copa, pra mim. Só que eu acho que o time da Bélgica é melhor do que o time da Inglaterra. Não, tudo bem. Eu acho que vai dar Bélgica e Inglaterra na final. Eu também acho. Tô com o chefe Benedetti. E outra, a média de idade do time da França, cara, é a segunda... Aliás, segundo time mais novo de média de idade, só perde pra Nigéria. Então, tipo... Todo mundo fala que a França é um time. Ah, mas da Nigéria não vale, porque. Não podemos esquecer aqui que o Marcão, antes de começar a Copa, cravou a Bélgica desde o começo, hein? Falei. E outro, isso tem que ser dito. O Marcão mandou bem. A Bélgica é um timaço, cara. E outra, é a mesma base da última Copa e os caras estão 4 anos mais experientes, mano. Vieira, você não tem TV em casa, você não conhece os caras, o Mertens, o De Bruyne, o Lukaku, o Hazard. O Vieira tá pagando o plano, é que o Marcão falou que a Bélgica ia chegar o Kompany, até o final. A Carol não deixa o Vieira ver jogo, gente. Pode. Nossa, ela o Vieira é mocapacho. Ver um jogo por mês. Isso é um brincalhão, quando eu consigo ver o Salvo Rei é muito bom já. Ô, mano, ele tá lavando as fraldas. Ô, Sombra, O PlayStation é o capacho, velho. Pintadinho, olha lá, mano. Ô, mano, ela um de areia da porta, pôs o videogame. A Carol das fraldas pra ele lavar, eles não usam mais. Agora são 7 horas e, de acordo com a lei de flexibilização, a Voz do Brasil só será transmitida aqui na Energia 97 a partir das 21 horas. Às 21 horas você poder acompanhar a programação musical da Energia através das nossas redes sociais, através do nosso Facebook, através do nosso aplicativo, no nosso site, tá bom? Pô, eu tava vendo aqui, cara, você sabe o Guangzhou? O Guangzhou, time chinês? Evergrande. Eles têm uma escola de futebol montada na China. E ensinar os jogadores deles. Não sei. Deve ser pra isso. Aí eu já não sei. Bom, a 2050. Eles compraram 300 acres de terra. Nossa senhora. Gastaram 185 milhões de dólares. Nossa. Ai, ai, ai. Verdade. Ai, montaram 48 campos e a escola deles tem 2.800 alunos. Caraca! Capacidade para 2.800 alunos. Quer dizer, é uma escola de futebol lá. Vocês acham que isso tudo vai fazer o futebol da China em algum momento melhorar? Eu acho que vai evoluir. Vai melhorar, mas nunca vai ser top, cara. Não vai, cara. O Prassidelli teve aqui, cara, e ele falou um negócio... Há anos atrás a gente falava a mesma coisa do Japão, cara. Que, porque não sei o quê... Aí você vai falar, o Japão é top? Não é, mas cara, olha o que os caras evoluíram. Se o Japão comprar 3 mil acres, ele não sobra nada. Só porque eles evoluíram. Faz o jogador evoluir, a mesma coisa, por exemplo, se você for falar da seleção da Bélgica. Você pega os jogadores da Bélgica, pô, 9 dos jogadores que começaram o jogo contra o Brasil jogam na Liga Inglesa. Então é o seguinte, não é o fato de você fortalecer o Campeonato Nacional que você vai ter um bom time, uma boa seleção, por exemplo. Tem que fortalecer os jogadores aí de jogar fora do país. A parte técnica, eles conseguem evoluir. Treino, contratar os melhores profissionais. Sim. Entendeu? A parte física, pô, os caras têm tudo que é melhor do mundo. Eles nunca vão ser campeões do mundo, a China foi pra Copa. Chegou numas oitavas, evoluiu, cara. Mas um trabalho a longo prazo parecido aconteceu na Alemanha, né? Eles pegaram alguns centros de treinamento e... De graça, pra criançada. Estudaram pra ver quais os moleques tinham condições de... A mesma filosofia de treino, mesmo estilo de treino, pra todas essas comunidades. E aí, quem se destacava, eles não tem empresário, nada. Eles levavam pro clube e falavam, esse menino tem condição, daqui pra frente é com você. E surtiu efeito. Como na Inglaterra também, existe um trabalho muito sério na base, um investimento muito forte na base do futebol inglês, tanto que eles ganharam o Campeonato Mundial 17 e 20. Sim. E outra mudança que foi significativa é que você precisa ter 8 ingleses inscritos em cada time da Premier League. É obrigatório. Para não ter, ou pelo menos para tentar minimizar, o fato de não ter inglês... Valorizar a casa. Ah, mas o lance que você está falando de estrangeiro no campeonato, mas esse lance de naturalização de atleta, olha aí. Faz parte. Mas isso todos fazem, Marcão. Mas é muito raro, né? Não é todo mundo que consegue, né? Vou dar um exemplo da China. O próprio time da França, cara. Uma galera que... Você sabe que na história da Olimpíada, os caras são tão loucos assim. Na história da Olimpíada, né? A China, o que acontece? Ela ia participar de todas as modalidades. Muitas coisas eles não tinham tradição, nem sabia como fazer. O que eles fizeram? Eles fizeram um plano quando eles, de 15 anos para quando chegasse na Olimpíada da China, ele tivesse condições de disputar uma medalha. E foi recorde de medalhas que eles conseguiram. Mas é isso. Mas eles trouxeram os caras do mundo inteiro. Quando você começa muito cedo assim, vai aparecer criança que teria talento para esporte, que vai se dedicar ao futebol e vai ter talento para jogar. Sim, exatamente. Mas a gente podia trocar uns do ping-pong deles, mandar uns do futebol nosso, né? Exatamente. Falando em seleção... Vocês estão falando da evolução... Ô, RG, perdão aí. Vocês estavam falando da evolução do futebol, cara? Sim. Com todo o respeito aí ao Pracidelli, que esteve... Mano... E tudo mais, mas eu continuo repetindo, cara. O futebol chinês é horroroso. Não, mano, mas tá chinês, falando ele só vai conseguir contratar. Não, mas ô Mota, da mesma forma que o futebol japonês ele evoluiu, mas você vê jogadores japoneses atuando aí em clubes europeus. É isso que faz com que os jogadores evoluam. Não pode acontecer com o chinês? É isso, porque isso não tinha, né, mano? Isso eu acho muito complicado, mas é muito complicado, RG. Por exemplo, você fala a respeito aí de Estados Unidos, vai, vamos lá, que é uma referência no esporte. O soccer lá, que é o futebol mesmo que a gente gosta aqui, cara, na boa, é horroroso. Por mais que você tenha a Major League lá com jogadores que eles contratam também porque eles têm dinheiro, eles estão investindo pesado, e o americano, ele tá tendo uma aceitação, ele vai pros jogos aí, vários jogos aí você vê com o estádio lotado lá do Orlando City e tudo mais, mas, cara, é muito fraco, cara. Não dá pra assistir o jogo, né, mano? O jogador de alto nível... Não dá, cara. O jogador de alto nível, ele só vai para um lugar desse daí para ganhar dinheiro. Seja a China, seja Estados Unidos, até o próprio Japão e tudo mais. Arábia, né? Sabe? Só vai para ganhar dinheiro. Só vai para ganhar dinheiro. O futebol japonês ainda em outro momento, ele até inspirava aí a ida de jogadores aí mais consagrados num momento melhor da carreira. Mas hoje, sinceramente, RG, o jogador de alto nível, ele quer a Europa, cara. Eu sei, mano, mas o que a gente tem que entender, o que a gente tem que entender com relação a você comparar Estados Unidos e China, eu penso o seguinte, é cultura. Nos Estados Unidos, os caras não estão nem aí. De cada 10, meio vai gostar da porra do soccer, entendeu? Quer dizer, meio vai investir nisso, meio vai querer isso. Ao contrário da China, que começa a se preparar porque gosta do esporte, acha que vale a pena investir nesse esporte. Então, é claro que não será daqui a 5, 6 anos, 20 anos, 7 anos que a gente vai ter um resultado de China. Se tiver 20 anos, mano, pelo menos. Ô, mano, você estava falando aí da J-League, né, do campeonato japonês. Aí na década de 90, o Corinthians também tentou meter uma filial na J-League lá, não tentou? O Gamba Osaka. Necessário, hein? Ô, mano... Luiz... É mais fácil ter o Nagoya Bambi. Ô, mano, o Luiz Henrique assumiu... Nagoya Bambi, vá pro inferno. O Luiz Henrique assumiu, né? A seleção espanhola lá, né? Assumiu. Aí, que papelão assumiu da seleção espanhola. Assumiu e daqui a pouco vai cair também. Escolheu o erro, tirou o cara antes por falar... Não, mas o... Que papelão, hein? Mas é até 2020, viu? Escolheu o contrato. RG. Botou só pro copo e tirou. E por falar em treinadores aí também, cara, o Osório tá conversando aí com a AFA aí pra poder talvez assumir a seleção da Argentina. O único empecilho, cara, é que algum gênio fez uma multa contratual no contrato do Sampaoli lá com a AFA de 20 milhões de dólares se ele for mandado embora. Caraca! A gente repercutiu isso aí num programa aí do camarote lá que a gente fez, mano? Eu tava até cogitando a possibilidade. Quanto que custa ser um matador de aluguel aí, mano? você paga menos que esses 20 milhões. Mas eu não duvido não, cara. É louco. É, porque eu, se fosse Sampaoli, eu só sairia de casa pra dar treino pra Argentina. Ou seja, faria um seguro pesado ainda. Porra, não ia nem na padoca comprar pão, cara. 20 você milhões, tá ouvindo o Estádio 97 ao vivo, feriadão, mas tamo aqui no oferecimento de Dorflex. Dor nas costas, Dorflex tá com você. Dorflex é analgésico e relaxante muscular. É dipirona, orfenadrina e cafeína. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Dorflex. Eu tô vendo aqui uma matéria muito curiosa, do site Verminosos por Futebol. Verminosos. Que mostra, segundo dados do IBGE, quando jogadores fazem sucesso no mundo do futebol, alavanca o número de pessoas que ganham os nomes de sucesso. Então, por exemplo, você tem aí no passado... Você teve aí, por exemplo, vai, vou pegar alguns exemplos aí. Ronaldo. Leônidas, né? Que fez sucesso na década de 30, 40 e tal. Pô, na época, meu, aumentou pra caramba o número de pessoas que receberam o nome de Leônidas nos cartórios. Ademir de Menezes, nos anos 50, também subiu. Tem um gráfico que mostra, porra, quantos Ademir de Menezes não viraram o nome dos pequenos bebês? Sim. Nilton Santos. Caraca. O nome Nilton cresceu demais depois do sucesso do Nilton Santos no futebol. A mesma coisa pra Djalma Santos, né? E vale até pra apelidos isso. Até pra apelidos. O nome do Rivelino, que não é apelido, é nome, né? Também incentivou muita gente a colocar o nome. Edson. Sócrates, muito pouco. Apesar do sucesso. Edson não, mas aí que tá. Vocês não vão acreditar. Entre os jogadores que têm apelido, três nomes se destacaram. Tem o próprio Pelé. Sim. Ó, né? É, eu gosto. Mas, exato. Mas você sabe quem? O Zico é apelido. Zico. Zico é apelido. Teve bastante gente. 7 vezes mais crianças foram nominadas com o nome Zico. Caraca. Do que Pelé. Nossa. Agora vocês não vão acreditar qual apelido que virou nome e ganhou do Pelé no IBGE. Qual? Sidão. Não, Biro. Jogador que fez sucesso. Biro. Ah, então? Dunga. Ah, não. Ah. É sério. Aí você tá Dunga. Sacanagem. É sério, gente. Caramba. Alguém registrou o nome do filho de Dunga mesmo? Sei lá. Mas que o Dunga também ele ficou famoso pelos Sete Anões, né, mano? Não, mas foi depois. Não, só depois do sucesso do jogador, viu, mano? Depois da Copa lá de 94. Começaram a registrar. Começaram a registrar com o nome Dunga. Mas o Dunga foi um jogador, pessoal. Não, a gente tá falando pelo nome. Você colocaria o nome do seu filho de Dunga? Jogador, não pelo jogador. Nome, mas você colocaria o nome do seu filho de Dunga? Dunga não, né? O meu filho de Dunga não, mas tem um ex-companheiro. Zangado, meu, você colocaria? Zangado ficaria bem pra ele. É? Zangado. Ah, é? Será que tem muito. Será que tem muito Neymar hoje? É, sim. Hoje, Zangado será que tem muito Neymar? Deve estar tendo. Será que tem muito Neymar? Só bloqueia. Será que tem muito Neymar hoje? Acho que caiu um pouco a procura. Caiu bastante. Mas se vocês tivessem que dar nome para os seus filhos, vocês dariam o nome de algum jogador de sucesso? Douglas Costa, para mim eu tô apaixonado. Rogério Ceni. Leonardo lateral de São Paulo. Eu colocaria de Renato. Rogério Ceni. Ah, Rogério Lugano. É uma homenagem bacana. Rogério. Rogério Ceni Lugano. Não, o próximo meu vai ser... Diego, né? Meu próximo vai ser Brian Lugano. Tanto que na Argentina, Diego é... Não, Diego é normal, mas eu colocaria Lugano para identificar logo de cara. Ah, mas de hoje. Para falar de hoje. No time, no hoje. É. Eu colocaria o nome. Eu daria o nome do meu filho de Romero. Ah! Eu duvido! Com criança a vida inteira. Eu tô pensando em trocar o nome da Malu pra Douglas Costa. Olha, não faz isso. Só pelo que ele jogou, né? Eu vou colocar o nome perfeito pra uma criança recém-nascida. Nenê. Apelido, Nenê. Você colocaria de Pelé, RG? Pelé. Não, eu não posso colocar, e vou até, modéstia à parte, nome hoje pra mim de bebê só tem um. Ah, você já pôs o nome? A partir de hoje. Ah, já sei até qual é, Eduarda. Eduarda. Parabéns, RG. Parabéns, RG. Mais um, hein? Ele gosta tanto do filho dele, que é vascaíno, que chama Eduarda Dinamite. Eduarda Romário. Quantos... Netos, RG? Terceiro. 18, reconhecido. Terceiro. Nossa, 18. E nome de treinador, vocês colocariam algum no claro. Nome do filho de vocês? Nossa, Pelé, fácil. Você vê como eu sou privilegiado. Eu colocaria jogador, Renato Gaúcho, né? Renato Gaúcho. Você vê, isso é só pra poucos, Dorival é um nome bonito, Dorival! Cabralzinho, eu queria ver o Marcos com o Dorival. Cabralzinho, RG. Cabralzinho. Era Lula, né, RG? Mas peraí, por que Renato, se o técnico que foi campeão do mundo não foi Renato? É, foi o Espinosa, mas quem fez os gols foi o Renato. Valdir Espinosa. É. Mas quem fez os gols foi o Renato, né? Que homem bonito, Valdir. Valdir Espinosa, você gosta, mano? Mas Vieira, azul, né? Seco pra você, na juventude, Valdir Espinosa ou Renato? Renato. Né, velho? É louco. O Valdir Espinosa tem um pouco a voz da Nair Belo, não tem? É verdade. Tem o pigarrinho. Ele fala, é meio Francisco. Tem uma coisa assim de ator, né? Aquela coisa. Ele tem a voz grossa, ele fala assim, é porque o Grêmio... Vieira, mas você queria que te engravidasse quem? O Renato ou... Ah, a véia da Oca! Ah, que é isso? Véia da Oca ou seu juiz? Ela só ela pare, seu juiz, ela não tem VAR, juiz, não tem juiz, não. Árbitro de vídeo do Estádio 97. Analisando as imagens do Vieira, podemos ver que ele tem marcas de violência no corpo, típico de quem é pau mandado. namorado e apanha da esposa, apanhou, né? Quanta besteira que ele falou, não foi nada. Sério? Ah, é, chupa, bota, trouxa. É, chupa, trouxa. Falar uma coisa. Ah, esse árbitro, esse vídeo aqui tá igual da Copa. Não, e o Love, é, pra quem não sabe, dos anos 80, nada, hoje o Mota veio vestido que nem aquela família chocolate, lembra? Não é, o Kiko. É meu suspensório. De suspensório. Não é o Kiko. Você é, lembra aquele cara que vinha com o bonezinho, a família, ah, entrava, não, o cara, não, a filha, tá, a mãe. Ridículo. Por isso que você não coisa consegue ridículo, pegar ninguém. Ô, Mota, mas isso aqui é ridículo, é legal. Mas se você quer bancar uma de descoladinho, tá ridículo. Ah, eu gosto, velho. Tá bom, olha, te botar um boné, parece o Godinez ali. Sabe quantos suspensórios eu tenho? Eu tenho uns 30 suspensórios. Nossa, parece eu um colchão amarrado. Tem nada trocar mais brega que você suspensório. Poderia... Você tem 30 suspensórios? Troca uns 4 por noção. Olha, você não vem... Você tem que fazer o programa agora. Falou com uma... agora a pessoa que tiver. É, Cazuza. É, falou não, agora. O RG, cara, nunca usou suspensório. Usou, RG? É. Ó, vem cá, mas nem na época que era só moda. Falta uma boina. Falta uma boina. Tá, eu gosto de suspensório. Parece sério um mesmo. GP. Eu sempre gostei. Falar em besteira, eu não sei se eu vou poder usar essa escalação mais alguma vez. Então... É melhor antes que a Copa, cara. Não, eu trouxe um lateral direito aí. É, uma novidade, lançamento de lateral direito, que é o lateral ex-presidente, aquele que ameaça sair, mas acaba ficando. Eita! Não sei como que é que vai fase, ficar, então tem que usar hoje, porque aliás, vai saber, né? Te falar que fase que nós estamos. Sabe aquele lateral que ameaça? Ameaça, mas não vai. Opa, não vai. Essa foi boa. Você já parou pra pensar o que realmente pode fazer a diferença no seu futuro? Você tem que se preocupar com o seu futuro, sim, senhor. Tem que prestar muita atenção à faculdade que você vai fazer, não perca tempo. Porque tem tanta opção de faculdade, aí você fala, mas como eu vou escolher a certa? Você tem que conhecer muito bem os diferenciais e o desempenho nas avaliações oficiais do MEC. A ESEG, Escola Superior de Engenharia e Gestão, tem a força do ensino do Grupo Etapa e obteve a maior nota do Brasil em administração e a maior nota em engenharia de produção entre todas as faculdades particulares e estaduais, segundo a avaliação do MEC. São tantos os diferenciais da ESEG. Lá na ESEG, você tira dúvida direto com o professor e atendimento é individual, tá? Você tem orientação profissional, você tem simulação de processo seletivo, você tem laboratório de inovação tecnológica. Na ESEG, você tem um núcleo de empreendedorismo. E com todo esse suporte, os alunos da ESEG obtêm altos índices de empregabilidade. Uma formação realmente forte, consistente. O mercado reconhece isso. Os alunos da ESEG estão nas principais empresas do Brasil, atuando dentro e fora do país. Para o segundo semestre de 2018, a ESEG está com condições especiais para os cursos de administração, engenharia de produção e engenharia de computação. Então inscreva-se no vestibular ESEG, lá na página deles, ESEG.edu.br. Vai lá no site, ESEG.edu.br. Ou utilize sua nota do Enem. ESEG, formando o melhor em você. Boa! Esse aqui é o Estádio 97, na Energia 97 FM. Também no oferecimento do Macro. No Macro todo mundo pode comprar. Sim, Macro, seu melhor parceiro. Também no oferecimento de Dorflex. Dor nas costas? Dorflex está com você. Dorflex é analgésico e relaxante muscular. É dipirona, orfenadrina e cafeína. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Agora é hora do momento sem parar. Vamos lá, 3284-7097. 3284-7097. Liga, entra ao vivo com a gente no oferecimento de Sem Parar. Você sabe como é o jeito sem parar de aproveitar a vida? É fazer o que quiser, na hora que quiser, sem perder tempo no pedágio, no estacionamento e no posto. Viaje, estacione, abasteça e curta a vida sem parar. Sem parar sua vida no seu tempo. Por o nome do bebê de Cueva, nem pensar, né? Não, de jeito nenhum. Pelo amor de Deus. Melhor só trocar a Cueva. Raí, você colocaria Raí, Mota? Alô? Ah, colocaria. Alô? Quem fala? Thiago. Thiago, tô em cima do Thiago. Thiago. Já derrubou a RG. Já deu uma porrada. É que não tem como. Se mexer. Não, é uma homenagem, não tem como. Ô, Thiago, quantos anos você tem? Thiago, aliás, o nome completo, né, Thiago? Thiago Lima Calé. Calé. Thiago Lima... Calé, K-A-L-E. Calé. Calé. Quantos anos, Thiago? 27. Ah. E o bairro? Vila Leopoldina. Ô, RG, segunda-feira, feriado, 9 de julho. Você esteve lá lutando pelo estado de São Paulo, no 9 de julho. É... com 27 anos, RG. Eu gostaria que da próxima vez que ligasse um Thiago aqui, você calé a boca. Ah! Ah! Não, sensacional. Não, genial. Calé a sua, bem, Sombra. Calé a sua, meu. Calé, tá muito bom, irmão. Né? Calé, irmão. Calé. Calé. Calé é seu time. Calé é legal. Qual? Qual? Palmeiras. Palmeiras. Palmeiras. Puta, tá sem nada aqui hoje, hein? Ô, Thiago, o último apaga a luz no porco, hein? Dudu te pediu pra sair fora, pra ser negociado. Aí o presidente do Palmeiras falou que não vai negociar nada, irmão. Você acha que o jogador pode cair de rendimento? Hã? Os gambás estão piores. É verdade. Tá pior o seu fiosco. Tá, é verdade. Ô, porco, o bagulho é o seguinte. Os gambás. Tá o teu furico. Basta você olhar o retrospecto recente de um e de outro. O que você ganhou nos últimos 3 anos? Ai. Você quer que eu fale o que eu ganhei? Ai. Nossa, que jorrada agora. Ela deitou agora. Nossa, alguém tem algum parente próximo aí pra recolher teu corpo aí, pra reconhecer seus restos mortais? Faz a caleta dele. Olha, ele vai ser enterrado como indigente, RG. Ele tá na rua. Mas, ô, Calé, deixa eu falar um negócio. A respeito dessa proposta aí pelo Dudu, você acha que se, por exemplo, o Palmeiras aceitasse vender o Dudu, o Palmeiras perderia praticamente as chances de ganhar algum título esse ano? Eu acho que não, cara, porque o Dudu já perdeu o brilho dele no Palmeiras já. Já tá na hora dele. Ah, mas vocês já perderam o Keno, se perdeu o Dudu, aí você perde os dois da beirada ali, né, mano? Ah, mas isso daí a gente resolve, não é caminho forte agora aí. O técnico tem que dar uma moral pro menino aí, pô. Ô, Calé, você tá no Viva Voz, alguma coisa assim? Porque tá ruim. Na caverna. Eu tô na rua, meu, velho. Ah, você tá na rua. Com um rato na minha frente, né? Com o quê? Um quê? Um rato? Um rato, velho. Aqui na Leopoldina é foda, né? O Ceasa e tal. Nossa, ah, Ceasa, verdade. Mas se você puder pegar, o chefe usa na paeja. É. Caraca, gente, os caras acabaram com a paeja. Eles só pintam o rato. Nossa, velho. Putzinho, eu nunca vi alguém detonar tantos lugares. Não, ele joga páprica, né, RG? Ele tira a cabeça, hoje, o rabo e hoje, dá uma fatiada. Ô, mano, e hoje tive a presença ilustre da sua namorada lá, hein? Ela foi lá com as amigas lá e com o namorado de uma delas também, né? O Sombra falou tanto do barzinho que ela tava pegando, até mudou, né? É, mudou. Foi lá pro restaurante do chefe. Foram lá pra almoçar, bacana. É um lugar muito agradável. As pessoas que não conhecem, vale a pena conhecer o Pai de Aspepe aí. Muito legal. Mas olha, gostou, só levar a ratoeira. É, mas olha, trocou o seu Joaquim pelo chefe, hein? Eu fui lá. Tá em casa. É, cuidado, hein? É que tá muito avisado, né? Seu Joaquim já tava avisado, hein? Cuidado com o chefe. É isso aí, mano. Isso aí, o chefe, a gente tá falando que a gente não perdeu o RG. Tá tranquilo. Não perdeu o RG pra Globo, mas o chefe... Todo mundo sabe, já tá de saída aqui do estádio 97. A Silvia Design contratou ele pra fazer aquele puff de canto. Apoiar os pés. Mas você sabe que eu cheguei a pensar nisso? Porque tinha tanta gente no camarote móvel na última sexta-feira que eu cheguei olhando assim, se faltar lugar pra sentar. Pode mandar sentar aqui, eu gosto. É bem macio, aqui. É bem molinho. Sentar, né? Vem, bem mole, tudo. Ô, é mole. Thiago! Opa. Vocês estão muito bem servidos de goleiro, mas eu vi aqui que o Palmeiras liberou um goleiro da base de vocês aí, um goleiro aí da base de vocês, o Fusato, foi pra Roma. Foi. Fusato. 500 mil euros, né? Sim. É bom esse goleiro aí que foi pra Roma, cara? Cara, eu vou ser muito sincero, eu não acompanho a base do Palmeiras, não. Apesar de nos jogos na base, eu vejo com tanta atenção nisso, não, cara. Sempre vendo o time mesmo. Bom, se bem que esse goleiro também só tinha contrato com o Palmeiras até dezembro, né? Então ele não ia acabar ficando no Palmeiras. Palmeiras ainda levantou um dinheirinho bom, 2 milhões e 200 mil reais. O Fusato é bom goleiro, mas como a maioria dos jogadores da base do Palmeiras, não tem a menor chance, né? Mas olha aí. Pô, aposentando o Praz e o Jailson, é que não tem uma carreira tão grande assim, vamos dizer assim, em termos de Palmeiras. Vai cair no colo do Everton, que hoje é o terceiro goleiro, correto? Esse Fusato aí, de repente, não poderia ser um reserva então, do Everton? Então, mas aí eu acho que esse processo já deveria ser natural. Então você ter um terceiro goleiro, que foi goleiro de seleção olímpica... Está muitos anos aí. É muita coisa. O terceiro goleiro... O terceiro acho que já tinha que ser base. Obrigatoriamente da base. O terceiro goleiro, o terceiro lateral, o quinto zagueiro, sabe? O terceiro centroavante. Isso é natural na composição de elenco. Você não tem vaidade, você dá oportunidade, você fortalece a base, porque daí o que acontece? Todo empresário que tem um bom jogador vai querer levar esse atleta para esse clube, porque sabe que essa transição da base para o profissional ela é feita de forma natural. Agora, no Palmeiras não é assim, no Palmeiras não tem espaço para nada, né, porque a política lá é de contratar, e depois vai ver se vai usar ou não vai. É, se você olhar friamente, é muito sem noção o Everton, cara, ser o terceiro goleiro do clube. Quanto que cara? O Palmeiras deve gastar? Sem noção, cara. Ele pagou caro, né? Pagou caro, só goleiro. Cara. Só em goleiro. De goleiro quanto... vai uma milha. Quanto uma milha o Palmeiras 200. Deve gastar só de goleiro? Uma milha e 200, pelo menos. É, pelo menos, entendeu? Cara. Então, assim, eu acho que eu não concordo com essa política. Por exemplo, torceram o Deyverson por um caminhão de dinheiro. O Deyverson custou 1 milhão menos do que o Everton Ribeiro. Acho que 19 milhões. Será? Se não tem um jogador melhor que o Deyverson... Fernando foi embora agora. Papagaio. Então faz o seguinte, fecha o portão, não deixa mais ninguém entrar. Acabou a base. Fernando e papagaio, pô, né? Mas poderiam estar entrando no grupo de transição esse aí. Esse é o preço, Alê, da necessidade urgente de buscar títulos. Mas eu acho que não é só isso não, viu, RG? Eu acho que tem mais coisa aí que a gente não pode falar, porque... Quando você sobe um jogador da base, aí subiu, só vai... Ó, o teu treino era às 11, vai ser às 9. Não tem comissão, não né, Não tem nada, entendeu? Agora, pô, não é possível que os caras não entendem de futebol. Eles entendem de futebol, mais do que nós. Pô, vai trazer o Davidson. Essa parada aí que você tá falando aí... Essa parada eu concordo contigo. Muitas vezes aí a gente tem que associar algumas contratações aí até fatores obscuros, mas... Não sei aí se é o caso aí do Palmeiras, não tenho nenhum tipo de informação com relação a isso. Mas, por exemplo, Alê, esse é o mal de quem tem dinheiro, cara. Quando você tem dinheiro no bolso, você não faz comida em casa, você sai pra jantar. É mais prático, é um negócio mais imediato. Aí você fala, pô, recebi hoje, pô, ao invés de esquentar aqui a minha barriga no fogão, de queimar o dedo, de fazer aí depois ter que lavar tudo, eu saio e vou jantar fora. Você vai fazer comida em casa quando você não tiver dinheiro para ir no restaurante. É, se assim na vida do futebol, né, é diferente. Não é nem questão de necessidade, Motinha. Quando você, é a questão da comodidade, isso sim. Porque quando você tem dinheiro, você sai à compra, aí você sai à forra, você vai lá e faz uma série até de extravagâncias. Mano? Pois é, você faz extravagâncias aí que você não precisa fazer. Agora, quando você está contando moeda, você não vai sair torrando dinheiro de bobeira. O mal do Palmeiras hoje é ter a grana que tem, por incrível que pareça. Não, mas aí... Mas é como administrar isso, né? Ter a grana, né, mano? É como administrar isso, saber usar. Eu ainda acho que a necessidade urgente de conquistar títulos importantes leva e tem um peso muito grande. Mas é o desespero, RG. RG, você acha que é... De não utilizar a base da maneira como o Alê tá falando. Mas então, é isso. Aí você tem dinheiro... Você sai rasgando. Eu concordo com o Mano que é isso que acontece. O que deveria acontecer. Que inclusive que eu falo pro chefe toda vez. Eu não vou dar o peixe pro chefe. Eu vou dar o quê? A vara. Ah, sim, lógico. Ele curte, hein? Ele gosta. Ele vai apaixonar ali. Ele que coloca o anzol. Olha, se tem um pescador que gosta de vara, é o chefe. Se vier com uma minhoca, então... Thiago, pescar como? Opa! De tudo que foi falado, você concorda ou discorda? Eu concordo. Logicamente, como palmeirense, a gente quer título. Mas eu não sei não se não tem algo parecido com a NFI do Corinthians lá, do que aqueles caras, entendeu? Mais pra frente, talvez a gente descubra algo, mas o que hoje o Palmeiras quer, com certeza, é título, né? Ou disputar, pelo menos, com vontade. Não adianta, é isso, velho. Mas se você desconfia de alguma coisa irregular, você deveria deixar de torcer pro Palmeiras nesse momento. Para, vai, mano. E voltar quando eu sentir confiança. Para, véio. Você torce até hoje. Igual que você fez, né, mano? Pensei que você ia falar. Mas é verdade, velho. Você deixou de torcer pro Corinthians, mano, naquela época? É. Eu não, porque não foi provado nada contra o Corinthians. Mas, por exemplo, se ele é torcedor do Palmeiras e tem essa desconfiança, é igual você ir numa festa, velho, de uma pessoa que tem uma índole duvidosa. Você fala, pô, vou ficar nessa festa aqui, eu não sei se vai baixar alguma coisa daqui um tempo. Eu não acho isso do Palmeiras, mas, por exemplo, você que é palmeirense e tem esse posicionamento, você tem aí essa convicção, eu acho que você deveria, a princípio, abdicar de torcer pro clube para que você não tenha nenhum tipo de vínculo. Não. Você é uma figura, mano. Eu não concordo muito com isso. O torcedor é vítima, cara, numa situação dessa. É verdade. Depende. Depende, mas quando você depende. Sabe ou desconfia de algo e você tá sendo conivente, você é coautor, velho. Você é coautor. Ué, então você não pode ir pro Itaquerão lá, mano. É. Você não pode Itaquerão ou teu fiosco? Arena Corinthians, velho. Arena Corinthians. Você não desconfia de nada da Arena Corinthians, então. Ó, Thiago, que curioso, hein? Diante de operações que estão acontecendo, diante de muitas coisas que estão, inclusive políticos aí com know-how, os caras estão caindo, estão presos, etc e tal. Até agora, não falaram nada da Arena Corinthians, que houve, de fato, talvez aí um preço maior do que talvez, deveriam ter pago. Hein? Sim, mas o Corinthians ele contratou uma auditoria interna e vai pagar o que ele entende que é justo. É, que eu acho que é justo também. Não, pelo contrário. O Andrés ele não estava nem envolvido nisso. Inclusive teve até uma discussão na auditoria. Tanto é que houve um racha entre o Roberto, que contratou essa auditoria mesmo para investigar o quanto custou de fato a Arena, e o Andrés, que era o responsável por ela. Então, o Corinthians ele entendeu aí que ele tem que pagar uma quantia muito inferior à apresentada. Inclusive, a própria Odebrecht aí entregou a obra incompleta. Thiago, uma curiosidade. Não sei se você chegou a ver isso. O Palmeiras não fazia gol de falta há 1.226 dias. Desde a época do Evair, quase, hein? Cara, a Demir da Guia que fez muito. Coisa? Foi campeão graças ao na Copa do Brasil lá. Marcos Assunção. Betinho. Assunção, teve o Arce também, que era um Baroninho. Então, mas, meu, 1.226 dias, quase 4 anos sem fazer gol de falta. E um time que recentemente com tantos bons jogadores e não saiu um golzinho de falta, hein? Bruno Henrique, Moisés, Scarpa, Lucas Lima. Bom, mas quem quebrou agora o tabu foi o Bruno Henrique nessa viagem que eles fizeram pra jogar. Mas vocês viram o tamanho do goleiro, Sombra? Não vi. Mas vocês viram o tamanho do goleiro? Qual o problema do tamanho do goleiro? Campos. Maravilhoso. Não, o goleiro tinha 1,60 e pouco. Parecia filho do massagista, velho. Mas com 60 não dá pra jogar? Tá atacando o Sombra. Brincadeira, velho. Ele não conseguia alcançar o travessão. Se batesse alto, ele tomava. Brincadeira. O goleiro cumprimentou o Sombra, falou: e aí, gigante? O goleiro parecia o Ananias do Didi no Trapalhões. O meu maior receio, RG, sabe qual que é, RG? Daqui, sei lá, 15, 20 anos, o Palmeiras alegar que esses 3 jogos que ele fez aí pode ser considerado outro Mundial. Tem que tomar cuidado, não é verdade. Aí não. O Domênico mandando no nosso grupo aqui que ele concorda, ele concorda. Domênico tá ouvindo, hein? Aí o Domênico vai falar: porque eu vivi isso daí, no Brasil foi uma baita festa, vocês não lembram, não sei o quê. E o Domênico levantou uma coisa, uma tese muito curiosa. O quê? Que o pessoal fica falando, não, porque nunca um time de verde, seleção de verde ganhou Mundial, time de verde não ganha Mundial. Sim. Né? Aí fala assim, bobagem, o Brasil, verde e amarelo, aí perdeu agora, não jogou de verde, jogou de azul e amarelo, né? E aí? Então, só que azul e amarelo, se você misturar, dá verde. E a Suécia também. Esse Domênico é muito trouxa, velho. É a cor da zica, verde. Thiago, muito obrigado. Você não se calé durante a sua participação. Muito bom. Muito maravilhoso. Um abraço pra você, viu, Thiago? Obrigado, deixa eu mandar um amo ela pra Carla aí, pô. Grande Carla. Todo mundo esperto. E pra galera do grupo do Allianz Parque, estamos direto na palestra e nos jogos do Perdão. Falou, velhinho, abraço. Valeu, cara. Um abraço, boa noite pra vocês, valeu. Alô, boa noite. Esse é o Estádio 97, o momento sem parar. Você sabe como é o jeito sem parar de aproveitar a vida? Viaje, estacione, abasteça sem perder tempo, sem parar sua vida. No seu tempo, toca Manco! Alô, quem fala? Alô, quem fala é o Elias. Ô, Elias, tudo bem com você, Elias? Tudo jóia. Qual é o seu nome completo? Meu nome é Jurandir Elias de Moraes. Jurandir Elias de Moraes. Quantos anos? Isso. Eu tenho 46, Sombra. Porque não existe jovem com o nome Jurandir, né? Não. Jurandir é nome de pessoas que já estão na nossa faixa etária, né, Jurandir? Jurandir tem, ele é zagueiro de São Paulo. Né, Jurandir? Eu não vejo assim na sala de aula lá. Jurandir, presente. Jurandir. Não tem, não. Você não viu o Jurandir, né? Jurandir, zagueiro de São Paulo? Não. Pegou, né? Não peguei o Jurandir, não. Ah, que pena, hein? O Jurandir não foi zagueiro de seleção? Olha, eu acho que naquela de 66 ele deve ter ido naquele pacote. Jurandir Seleção. Naquele pacote lá, viu? É, isso aí. Mas, ô, Jurandir, quantos anos mesmo? 46, Sombra. E qual é o teu bairro? Eu moro na Penha. Mora na Penha. Oh. RG, 46 anos, tá lá o Jurandir Elias na Penha. É, ele é o retrato da nossa seleção brasileira, né, Sombra? Ah. Por quê? Elias não vai mais, entendeu? Ah, olha aí. Chupa, letrouxa. Aliás, não é só a seleção que ia e não vai mais. É. E o RG, só pra completar a tua informação, ele fazia a dupla com o Roberto Dias. Sim. E foi campeão paulista de 70 e 71 pelo São Paulo. Exatamente. Jurandir, grande Jurandir. Boa. Como você fala bonito da história do São Paulo? Você queria ser São Paulino, né? Não. Ah, ele gosta de fazer o que os... Fica quieto, fala o quê? O que é? Fala aí, trouxa, no ar. Vocês me cortaram. Já não curte a fruta, então já tem meio caminho andado. Para, eu sou bem informado, diferente. Você que gosta de fruta, né, mano? Banana é a sua preferida. Merinjela não é fruta, viu, mano? Aliás, mano, você mesmo em Moscou, continuou... Porque quando você morava aqui em São Paulo, que você era mais nutrido... É. Né? Você era mais fortinho. Ele vinha com a frutinha dele, né? Você não tinha esse jeito meio desfalecido. Você não tinha essa cara de Cazuza. Falta bandana na cabeça. Toda tarde aqui na rádio, você tinha o ritual da banana. Aquela bela banana. Dava aquela descascada na banana. E o relacionamento do mano com a banana... É uma coisa meiga. Gente, ele namorava com a banana. Ele olhava pra banana, ele descascava a banana, ele passava a banana no rosto, ele beijava a banana. Ele batom com a banana na cara. E aí, no fim, você comia a banana. Por você. E em Moscou, você levou os seus hábitos? É, aqui, Sombra, tem até bananas aí, tem aquele grapefruit que é meio amargo ali, azedo. Tem banana, tem, então? Tem banana, tem uva, tem... Mas o que eu gosto bastante, que no Brasil não é um hábito de se comer, é aquela maçã verde. Maçã verde. Tem bastante. Aquela maçã verde é boa, cara. No Brasil até existe, claro que existe, mas não é a mais tradicional. O brasileiro, ele gosta mais daquela maçã vermelha, né? Aqui ela é usada como a maçã do amor, viu, mano? Mas é uma maçã... Afrodisíaco, né? Mete num caramelo e... Mas nossa, nunca vi isso, gente. Como é que é? Não, maçã do amor você nunca viu? Não, mas verde. Maçã verde. Mas eu acho maçã verde também, né? Eu nunca vi maçã verde. Basta ser maçã. Não é. É que a maçã verde tem mais perigo de cair. Maçã verde cai mais cedo. Maçã verde, ela é ácida, né? Ela é mais ácida. Ela é bem mais ácida. Ela é boa pra saúde, sabia? Tava vendo aqui no negócio do esporte interativo no Twitter que o São Paulo vai continuar no comando da seleção argentina. Quer dizer, a gente tem pelo menos aí mais 4 anos pra dar risada. Pelo preço, pelo valor da multa que o Mano aí, o Sombra, eles comentaram, velho. Ah, eles estavam tentando fazer com que o São Paulo saísse fora, vamos fazer um acordo e tal. Não vai sair, velho. É só os Estados Unidos, RG, procura um daqueles psicopatas que entra em escola lá, mano. Eu não duvido, foto do São Paulo. Eu não duvido nada começar a pintar umas ligações estranhas pro São Paulo, viu? Mas você tá pensando bem, você quer continuar mesmo? Vamos fazer mais uma tatuagem. Tava na Copa. E o pior, você sabe que começaram a ameaçar a família dele lá. O pior de tudo, cara, é que tem uma vontade muito grande da torcida argentina de ver o Simeone, que é um cara que tá fazendo muito sucesso, e o outro é aquele volante, o Almeida, que também tá, como treinador, tá indo muito bem. Mas então, eles babavam um ovo danado pro Sampaoli, hein? Pagavam, cara. Eles pagavam um baita pau, só que olha o trabalho. Não teve gente que falou que o Sampaoli era melhor que o Tite? Sim. Teve uma sugestão, sim. Não chegaram a pensar em Sampaoli pra seleção brasileira? Então. Teve uma sugestão dessa. É. Falando nisso, Sombra, o Tite ainda não respondeu se ele vai continuar ou não, provavelmente continue. Mas, de repente, aí vocês têm uma predileção por técnico estrangeiro, de repente um Guardiola, um Mourinho no comando da seleção? Se é pra trazer estrangeiro, tem que ser logo o Guardiola. É. Teria que ser Eu acho que não seja necessário, mas... Pô, por que a Espanha não levou, né? Ele ganha muito dinheiro lá no clube. Os caras não aceitam. É muito... O cara ganha libra no Manchester. O Simeone também tem mercado. Ô, Jurandir! Mourinho vai pro Portugal. Que time você torce, Jurandir? Eu sou corintiano, Sombra. Boa, Coringão! Coringão! Luz, hein? Ô, Jurandir! Fecha a barraca. Peraí, bem logo ali. Ô, Jurandir! Oi. Já que as maiores potências aí decepcionaram, Alemanha, Argentina, Espanha, Brasil, todas caíram precocemente na Copa do Mundo, a única potência que ainda pode dar a volta por cima esse ano aqui no Campeonato Brasileiro é o Coringão, que tá em décimo. Não, sem dúvida nenhuma, mano. O outro fala sem dúvida nenhuma. E o Corinthians tá 11 pontos apenas atrás do líder. 11 pontos a gente tira apenas aí em 5 rodadinhas, velho. 5 rodadinhas é o suficiente. Ai, ai, mano. Seu... Pior que ele fala com uma convicção, né, velho? Tá, tá mais perto do líder ou do Z4, mano, Curica? Do Z4, não tenha dúvida. Então dá uma seguradinha. Vai pro inferno. Vai pro inferno. O negócio é o seguinte, Jurandir. O que, que o Osmar Loss precisa fazer para tirar o Corinthians dessa zona intermediária da tabela? Se você fosse o técnico do Coringão, qual seria a sua alternativa? Rezar. Olha, acho que ele não tem muita coisa para fazer, não. Porque no Corinthians é como você mesmo diz, né mano? Quem usa a camisa do Corinthians potencializa a qualidade técnica e tática do atleta, né? Ai, pode usar drogas. Eu também acho, cara. Meu Deus. Qual é o primeiro, mas é verdade. Qual é o primeiro jogo da volta, mano? Botafogo. Pô, não, não, Botafogo, Cruzeiro amistoso. Mas lá ou aqui, mano? Lá ou aqui? É, na Arena Corinthians. Que baba, hein, velho? 3 pontos no saco, é 3 pontos. Ah, a gente também pegou uma baba, hein, Regina? Não dá pra reclamar. Palmeiras. Ai, ai, ai, ai, ai. Pacaembu, né? É. É que o Botafogo, ele tem um ponto a mais que o Corinthians na tabela. Então, não é um jogo que é tão baba. É confronto direto, teoricamente, ali na nona posição. Mas não tem Romero. Corinthians é o décimo. Aí não adianta. Fogão. Se não tem Romero, não adianta. Fogão tá devagar. O Alê pega muito no pé do Romero, mas o Romero é o melhor atleta estrangeiro que tem que jogar atleta. No Brasil. Nossa senhora. Ah, o atleta, mas o Jurandir. Ó, Jurandir e Alê, já que vocês estavam falando aí do Corinthians e do Botafogo, é claro que agora isso daí vai voltar a estaca zero, mas até a parada da Copa aí, quando houve essa pausa, o Corinthians ele tava a 4 jogos sem vencer e o Botafogo tava a 4 jogos sem perder. Agora com essa pausa aí pode ser que a coisa reverta, mas o Botafogo também não é um time bobo não, cara. O time do Botafogo aí tem realmente umas limitações aí dentro do próprio elenco. Mas o Botafogo, a trancos e barrancos, ele tá se segurando numa zona confortável ali do campeonato, cara. Essa é a realidade do Botafogo. Não é a do Corinthians, mas do Botafogo é. Não. Será que o Corinthians não... Vai acabar, viu? Vai, você acha? Tá confiante? Eu não acho, eu tenho certeza. Eita! Boa! E você acha, gente, que o Coringão ganha de quanto do Botafogo? Véio. Vocês têm ideia do que é isso? Vocês perderam o Balbuena. Peraí, não é por isso que perdeu o Balbuena. Não, quem mano, perdeu foi o Balbuena, não, e perdeu o Corinthians. Fala sério, mano. Vocês perderam o Balbuena. Eu tô falando sério. Fala dos 3 jogadores melhores do Corinthians, que o Balbuena não tá na lista. O Balbuena, Motinho, ele fazia parte de um contexto, velho. Eu quero ver o Balbuena agora longe do Corinthians. Mas é verdade, velho. Para, é verdade. Mano. O Balbuena, Motinha, vai acontecer com ele o que aconteceu com o Gil. O futebol dele vai cair drasticamente. Ah, pronto, olha o outro. Ô, mano, mas nossa, não dá pra comparar. O Gil foi pra China, o Balbuena foi pro West Ham, hein, mano. Mas, velho, desculpa, o presunto do Oeste aí também não é uma potência na Inglaterra. Não é, ele mas é o, cara vai jogar, aí... o cara vai jogar o campeonato inglês, cara. Pô. É, mas, ô Vieira, jogar o campeonato inglês é uma coisa, disputar e brigar o campeonato inglês é outra. O West Ham, coitadinho, ele não vai fazer nada, cara. Não vai fazer nada. E você uma é coisa torcedor é você do West ir, por exemplo, pro Manchester City. Eu gosto muito do West Ham, pela história do time e tudo mais, os Hammers. Mas o West Ham não é um time que briga lá em cima. O West Ham não é aquele time que tem uma estrutura pra falar. É, tá na cara que o objetivo do Balbuena é tentar fazer o melhor possível pra sair de lá. Ele vai fazer o que o Tevez fez, é uma ponte, cara. Mas não dá pra falar, ó, vai fazer história no West Ham. Não vai, cara. Ô, mano, mas o Felipe Anderson tá indo pro West Ham também, cara. Os caras Mas, cara, de repente, lá, cara, ele faz um campeonato bom, ele muda de time, cara. Claro, lá sim, dentro mesmo, entendeu? Mas o Felipe Anderson, os caras contrataram por 46 milhões, meu, não vai pra vender depois, cara... meu. Nitidamente, ele dentro do pacote tem essas possibilidades de amanhã ir para um time melhor, tem mais dinheiro. Claro. Claro. É o básico, né? Ô, Jurandir! Oi! Um abraço para você, obrigado pela sua participação aqui no Estádio 97. Valeu, viu? Ô Sombra, eu tava reparando, o Marcão, quando dá risada, parece o Serra, aquele político. Por quê, mano? Mas olha, eu juro que eu não lembro do Serra. Aliás, rindo, cara... né? O Serra ri? É, eu não sabia que ele estava vivo. Eu sei, cara. É sério isso? Mas tudo bem. Ele nossa, os caras ficam. Ele dá risada, ele parece o Serra. Você tá louco, mano. Eu nunca vi o Serra. Nossa, mas olha, o Marcão. E o Marcão parece vivo. Você sentiu meio que ofendido. Né, mano? O Marcão ficou ofendido agora. Fala, parecer com o Serra em qualquer aspecto, ouvir. É correr a subida, irmão. Não, mas a canelinha parece. Ah, você já viu Serra de Bermuda, por acaso? É magrinha, deve ser fininha. Mas pra que canelinha, se ele pode usar o metrô? Chupa moto. Tem esse irmão do mano mesmo, viu? Ah, por quê? Você gostou, né, moto? Olha o Jurandir. Ai, Jurandir, você tá muito louco, Jurandir. Não, imagina, que eu sou realista mesmo. Jurandir, realista. Um abraço pra Jurandir. Você. Obrigado pela audiência. Sou fã de vocês desde o final dos anos 90. Eu tava escutando a rádio, zapiando a rádio por um por uma tarde dessa qualquer, ouvi vocês e tô até hoje. Oh, obrigado, velho. Obrigado mesmo. Muito obrigado, viu, Jurandir? Together, velho. Queria mandar um abraço pros motoristas dos Correios, que a maioria ouve vocês. Pode mandar um abraço pro pai do Vilela também, que é motorista dos Correios. Um abração. Aí, muito obrigado. Ah, você então é aqueles caras que pega a caixa e joga, tipo, de um lado da rua pro outro, pra virar dentro da van. Isso aí não acontece. Não. Falou. É montagem, e por que a caixa chega toda amassada, então? Não, isso é fake. O Marcão outro dia comprou um relógio e ele veio com um quebra-cabeça de 150 peças depois que ele montou. Mas deve ter colocado o relógio falso do Paraguai, né? Marcão, com certeza. Nossa, Marcão, com certeza. O Marcão, com certeza. A melhor história dessas aí do Paraguai é quando o mano voltou e prendeu. Mas olha, mano, às vezes as pessoas param a gente nos eventos e falam assim: mas é sério? O mano, é verdade que foi a única pessoa que não conseguiu vir do Paraguai com videogame. Brecaram. Falei assim, gente, é verdade isso. Tadinho, aeroporto, vocês não têm que rir disso. Vocês têm que ficar consternados. É, os caras são... Não, mas no aeroporto ali é embaçado, mano. Porque passa pelo raio-x. É mó treta. Porque voa aquele voo de madrugada, mano. Sim. Aquele voo de madrugada, mano. Os caras, tipo, param tudo. Porque só tem o quê? É contrabandista e traficante tentando voar. Não é verdade, velho. Os caras param tudo. Você tava junto, Marcão? Total, tava com o mano essa fita aí, mano. Mas eu fiz um esquema diferente. Eu tava com as bugigangas na mochila nas costas. Porque assim, esse aeroporto lá de Foz do Iguaçu... O que você comprou de bom, Marcão? Ah, catamos lá uns perfumes lá, controle de videogame. Uísque, você comprou uísque? Catamos lá uns perfumes. Mas assim, antes de você fazer o check-in no aeroporto de Foz do Iguaçu, você já passa no raio-x da Polícia Federal, cara. Então o que eu fiz, mano? Eu vi que a casa que eu com meu irmão, eu fingi que eu coloquei a mochila na esteira, mas passei com ela do lado de fora. Eu coloquei uma mochila que não tinha nada, que tinha roupa só, e a mochila das bugigangas, eu passei pro lado de fora. O cara tava enquadrando o meu irmão, fui passando com a minha lá. E a hora que passou pela outra, eu catei a minha mochilinha aqui, ó. Ai, ai, ai. A parte boa disso tudo, viu, RG? Quando o Marcão chegou no Brasil, ele não sabia o que era perfume e o que era uísque. Ele falava, eu passo. Ele passava os dois. Qualquer um que ele use, tá na mesa. Bebia o perfume. Ah, mas olha só, você devia ser solidário ao seu irmão. Sim. É. Mas esse videogame, na realidade, meu irmão tava trazendo pro Domênico, cara. Não era, mano? Não era pro Domênico? Nossa, era pro Domênico. Nossa, então quer dizer que o Domênico tava usando vocês de aviãozinho. Quem que arcou com a dívida? O mano. Ah, não. Então, dançou. Tadinho do mano. Tamo cobrando o Domênico. Mas eu acho injusto. O Domênico devia pagar metade. Devia pagar metade. Mas o Dodô tinha que rachar, né? É. Mas o Dodô sempre falou, quando eu pego um trouxa, eu me aproveito. Vamos combinar também, hein? Dá um videogame pro Domênico pra quê? Não sabe nem ligar a TV. Foi um telejogo que o Bolê ia trazer. Ah, agora o Domênico tá querendo... Não, ele tá muito ele moderno. Quer fazer um jogo de casamento, agora diz que vai ser um sucesso. Nossa, ele tá muito ele moderno. Um game de casamento. Ele tem um app, né? É tem um app. Cara, você dá play e ele morre, o cara morre. O Domênico tem um app. Esse é o casamento do cara. Ô, Jurandir, um grande abraço pra você. Obrigado pela audiência. Foi um prazer falar com vocês, viu, Sombra? Inenarrável. Valeu, Ju. Boa, Jurandir. Valeu, Jura. Jura. Alô, Ju. Valeu. Valeu. Tchau. Vamos lá, terceiro ouvinte no momento sem parar. Você sabe como é o jeito sem parar de aproveitar a vida? É ser dono do seu próprio tempo. Viaje, estacione, abasteça e curta a vida sem parar sua vida no seu tempo. Amanco! Amanco! Amanco! Alô, quem fala? É o Vander. Ô, Vander! Tudo bem com você, Vander? Vander Girgilo Valdez. É isso aí. Peraí, repete. Vander do quê? Girgilo. Vander Girgilo Valdez de Souza. Vander Girgilo Valdez. Ah, Valdez. De Souza. Calma, mas não é. E quantos anos você tem? 3,6. 3,6, velho? Segunda-feira, de feriado. É, hoje eu não posso falar nada. Por quê? Porque que a justiça exige sigilo, entendeu? Ah! Foi boa, foi boa. Ele tá querendo rir. O Ale tá querendo rir, boa, R. Agora você trabalhou melhor do que o cozinheiro do Pérez. Tá sob sigilo. A cara do Ale, velho. Sigilo de justiça. Não pode falar, velho. Mas isso aí foi um trocadilho? Foi tava um problema de dicção? Foi. Todo mundo tava crente que ele ia falar, ah, eu gosto do Big Mac com pão com sigilo. Tava todo mundo falando isso aí. Ah, eu fiquei com vontade de contratar uma fono pra ele. Não, eu não entendi. É, você não entendeu, porque desde a hora que você chegou nessa porra desse estúdio, você não sai desse celular. O que aconteceu? Você tá de castigo, tá rolando? Não, é o famoso contatinho, né? Não, não, acho que tá rolando é contatinho com a Dona Encrenca. É a Dona Encrenca que tá aí na parada? Tá rolando DR. É o Léo Lobo, o Nelson Rubens e o Léo Dias. Responda, responda. Quem é que tá aí na parada? Ninguém. Sexta-feira. Tô vendo informação. E tá bravo que sexta-feira a Dona Encrenca foi embora sem dar tchau pra ele. Ele ainda levou o carro dele. Ainda levou o carro. Não, ela pode ir embora todo dia. Só levar meu carro é que não pode. Agora, Ale Oliveira, a pergunta que não quer calar. Como foi sábado à noite em Salvador? Rapaz, espera acabar o programa. Você encontrou a Rosa lá? Qual Rosa? A da novela. Você foi na casa da Laureta? É verdade. Você foi na casa da Laureta? Você foi na casa da Laureta? Você não foi na Laureta? Não, mas a rima é boa. Não, mas não foi, não. Na verdade, o jogo acabou um pouco tarde. Meia-noite, quase. Depois, a gente foi simplesmente jantar e fomos para o hotel. É, não, eu acompanhei a transmissão, assisti o jogo inteiro, eu vi você até o final lá. E eu vi que você estava cansado. Foi um jogo. Eu falei assim, meu, acabou esse jogo, vai dormir. Você comeu vatapá? Não tive oportunidade. Acarajé? Nem o acarajé? Não. Nada, não comi nada da Bahia. Molho de dendê, nem lambi, pensar. Lambi, você experimentou? Você ficou da vida, sem... não. Você foi pra Bahia e ficou sem vatapá e acarajé? Tá falando com um baiano, cara. Se você não falar agora coisa disso, ele vai te dar uma porrada. Sarapatel, você não foi num sarapatel? Eu não comi nada da Bahia. Nada. Não significa nada. Usou o elevador, Lacerda? Não. Só mercado ele modelo, foi mesmo de voltou. Só o elevador do hotel, é o máximo. Baladinha com a DJ Ariela. Ariela. Não trabalhamos com baladinha mais, né? Ô, Vander, que time Vander. Você torce, Vander? São Paulo Futebol Clube. Ah, tricolor! Animado, hein? Boa! Ô, Vander, quarta-feira. Quarta-feira o São Paulo faz um amistoso aí contra o São Bento aí, cara, pra poder se preparar pra volta do Campeonato Brasileiro. Parece que esse Rojas aí que vê aí, o moleque é bom, hein, mano? A Aguirre tem testado ele no time titular, aí ele tem sido um dos destaques do time, hein? Olha, o futebol dele, assim, o Marcão, eu não conheço, né? Mas pelo que o São Paulo tava jogando no primeiro, no começo do campeonato agora, meu, entrando, tá melhorando o time, eu acredito que o São Paulo vai estar lutando aí pelo campeonato, hein? E o São Paulo, né, Marcão, que vai ter um jogo agora pela frente que podemos dizer que é um divisor de águas pro Campeonato Brasileiro, hein, bicho? Contra o Flamengo, você fala? Cara, eu vou te falar, se o Flamengo ganha do São Paulo, meu, ele tira metade, mais da metade dos times da parada. Ah, eu acho que não, o campeonato ainda tá muito no começo. Você não acha, cara? Só que assim, essa sequência do São Paulo... Meu, Palmeiras, por exemplo, tem 19, ainda. Marcão. Se o Flamengo ganhar, pô, o Flamengo temos 12 vai rodadas cara. Do campeonato, Vieira. Mas, para, pô, cara, Vieira, você acha que dá pra tirar 12, 15 pontos assim? Ah, dá. Assim, ó, o que que acontece? Ah, eu cara? Acho que não, cara. Eu acho que o Flamengo... 12 pontos é 3 jogos. Eu acho que o Flamengo não, mas não perdendo... Não, é questão disso, cara. Eu acho que o Flamengo perdendo... Dentro, no meio ainda, cara. 12 pontos. Eu acho que o Flamengo não, perdendo quatro, alguns jogadores. Se perder, por exemplo, Paquetá, Vinícius Júnior, que parece que o Real já pediu pra se apresentar lá. Já foi, já foi. Ele já foi, esse aí já foi. O Vinícius Júnior. O Paquetá, aliás. Paquetá, tá. Foi o... Viseu. Como é que chama? O Viseu e o Vinícius Júnior. O Paquetá então. Ainda. Paquetá, né, velho? Se o Paquetá também sair, entendeu? Cara, eu acho que o Flamengo, tecnicamente, perde demais, mano. Não, o Flamengo saiu, foi punido, né? No jogo. Tem vários jogadores suspensos. Mas chegou o colombiano Uribe. Não, chegou mas o Flamengo tem 3 jogadores que não vão jogar por causa daquela confusão. É, o Henrique Dourado, o Jonas que foi embora, né? Não, mas o que você discute é o seguinte, não é nem tanto o jogo, é saber. Se, agora, na próxima rodada, já dá pra definir se uma penca de time perde a chance de brigar com o Flamengo. É isso aí, cara. Lógico que perde, Marcão. Na minha opinião, ainda é relativamente cedo. Porque assim... Eu acho que perde. Sabe o que acontece? Você pode agora abrir uma distância. Quanto tá a distância agora? Tá 27 o Flamengo. Tá 23 o São Paulo e o Galo. É, 23, ok. Pra São Paulo e Galo não é o problema. É isso aí. Não tô falando dos 4 primeiros, cara. E abaixo, Alê, você tem aí... O Palmeiras é o sexto com 19. O Palmeiras com 19. O Flamengo, se ganha do São Paulo, o Flamengo vai a 30, cara. E o Palmeiras joga também. Tem confronto direto. Já jogou o Palmeiras e Flamengo na primeira fase? Ah, não lembro. Acho que não. Aliás, jogou de Paracopa. Foi na porrada. Ah, verdade. Já não tem mais, mas já olha, não dá mais pra pegar. Tudo bem, na próxima direto. Rodada, vamos supor que abre 11 pontos de diferença. Que um vai pra 30 e o outro fica com 19, tá bom? Uhum. Hipoteticamente. Ok. Mas aí, isso é a próxima rodada. Aí você tem a outra rodada. E vai que cai pra 8. E depois tem a outra, vai que aumenta pra 9. Depende de como chegar no fim do turno. Na minha opinião, eu esperaria o fim do turno. Se chega a fim do turno, tem uma diferença de 13 a 15 pontos. Sim. Aí eu acho que é muito difícil. Eu também acho muito difícil. Muito difícil. Eu acho muito difícil. Uma coisa é virar o turno com essa diferença. Outra coisa, eu acho que ainda tá muito no começo. Nós não dá pra cravar. Nós temos menos de um terço do campeonato jogado. Não dá pra cravar agora que... São 12 rodadas. A próxima rodada é um terço. Na próxima completa um terço. Um terço. Não é o primeiro tempo, aliás. Você concorda com tudo isso, Vander? Ou você acha que só falamos bobagem? Não, acredito. É, o Vieira falou bobagem, né? Não, não falei não. Fala. Não, tem bobagem aí não. Vocês falaram a verdade aí. Mas, ô Vander, com relação a essa sequência que o São Paulo vai ter pós-Copa, aí a gente pega o Flamengo no Rio de Janeiro, depois pega o Corinthians aqui. Só aí, pedreiro, hein? Aí depois pega o Grêmio lá e depois pega o Cruzeiro lá. Não vai ter VAR ainda? Eu acho que nesses... Mas você vai pegar morto só, Marcão. Ah, é nada, irmão. Acho que morto? Essas... Tirando o Corinthians aí, que eu acho... Só... Cara lá do Rio de Janeiro tá tudo cansado. Ah, é com essa a não. Galinhada, a galinhada tá tudo cansada. Galinhada. Tá aí, vai, ô Bambi, freguei. Se fecha aí, ô. A galinhada. Não, porque assim, ó, eu acho que... Se fecha aí, ô Bambi. O teu pior pesadelo tá aparecendo novamente na tua frente aí. Quero ver a... Ó, o São Paulo começa a cair no Campeonato Brasileiro depois da chacoalhada que vocês vão tomar da gente, mané. Ah, vai pro inferno. Eles estiverem inteiros até lá, né, mano? Mas porque assim, ó, Vander, eu acho que a torcida do São Paulo se empolgou aí nessa primeira fase, né, vamos dizer assim, do Campeonato Brasileiro, cara. Mas, ó, analisando os jogos que o São Paulo fez, ó, em casa, a gente venceu o Paraná, que é mais do que obrigação, empatou com o Atlético Mineiro, ganhamos do Santos, querendo ou não, um clássico, um jogo difícil, ganhamos do Botafogo, que na minha opinião também não faz mais que obrigação, empatou em casa com o Internacional e ganhou do Vitória, que também não faz mais do que a obrigação. Fora de casa, empatou com o Ceará, empatou com o Fluminense, empatou com o Bahia. Pra mim, esses três adversários, o São Paulo perdeu pontos importantes, cara. Aí ganhamos do América Mineiro lá, querendo ou não, um jogo fora de casa sempre é importante ganhar. Perdemos do Palmeiras e ganhamos fora também do Atlético Paranaense. Ceará foi o quê, Marcão? Empatou. É, Ceará e Bahia, pô. Não, e olhando essa sequência, né, todos esses jogos que o Marcão falou, se você for olhar, pedreira mesmo, vocês pegaram Santos, que é clássico, Palmeiras, que é clássico, e Atlético Mineiro. O Atlético Paranaense por ser lá na Baixada. Ah, o Atlético Paranaense por ser lá por causa do tabu que vocês tinham. É um confronto difícil. São quatro jogos, mas, olha, cara. Eu penso o seguinte, não sei se é o mesmo pensamento do Vander, nem se é o mesmo pensamento de 25% do Alê. Meu é o mesmo que o teu. Você nem sabe qual é, mas... Não, mas é, olha, um belo pensamento. Quando começou o ano, eu só pensava em não cair. Agora, como o desempenho foi acima do esperado, já começa aquela coisa. Ah, então, brigar por título. Analise-se então, os adversários. Paulo, se o São Paulo, dentro desse contexto, beliscar uma Libertadores, tô feliz pra caramba. Ah, eu acho que o objetivo esse ano do São Paulo... Vocês começaram com isso, Motinho? É realmente a Libertadores. Só por quê? Vocês começaram pra não cair. Porque... Agora vocês estão brigando por Libertadores. Se o Hernanes vier mesmo, então entrega a taça. Esse ano todo o São Paulino, eu acho que tem consciência disso. Não, por favor, não fala todo, não. Por favor, não é legal a gente estar dentro generaliza. Do generalização. Tá bom, mas assim, é como eu falo. Porque de repente eu me sinto muito à vontade de estar no mesmo grupo que você. Vai te catar, eu vou falar como eu quiser. Todo São Paulino pensava isso. Esse ano o nosso objetivo é alcançar uma vaga na Libertadores. Libertadores e ponto. Uhum. E não cair, não sofrer como a gente sofreu ano passado. Sim. Essa era a cabeça de todo São Paulino, depois de tudo que a gente passou. Então, o que vier daqui pra frente é lucro, velho. Ô, Vander, um abraço pra você, obrigado pela audiência. Oi, faça! Vamos lá, então. No macro eu posso comprar sim, pagar com qualquer cartão de crédito. Parabéns, tá esperto. Ganha um kit do macro com os produtos das marcas próprias. Parabéns! Obra Max, o primeiro material de construção aberto a todos. É o primeiro atacado de materiais... O primeiro atacado de material de construção aberto a todos. De materiais de construção aberto a todos. Está concorrendo na sexta-feira um kit de ferramentas da Obra Max. É todo dia de clássico no McDonald's. E você ganhou um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's, ganhou todos os prêmios da noite. Parabéns! Ô Sombra, oi. Semana passada teve o sorteio do Obra Max? Daqui, não. Já eu vou falar. Nós vamos fazer hoje. Garoto, tomara que eu ganhe esse daí já, hein? É, já você vai saber. É, porque na sexta não tem, já tava tudo chorando lá. Por causa da... Eu assisti também, eu tava assistindo vocês. Era você? É. Boa! Era você! Todo mundo chorando igual teus cachorrinhos lá. Verdade, é verdade. Então tá bom, cara, um abraço pra você, boa sorte! Obrigado, obrigado, galera. Boa noite pra vocês aí. Valeu, valeu. Obrigado. Esse foi o momento sem parar. Você sabe como é o jeito sem parar de aproveitar a vida? É ser dono do seu próprio tempo, fazer o que quiser, na hora que quiser, sem perder tempo no pedágio, no estacionamento e no posto. Viaje, estacione, abasteça e curta a vida sem parar sua vida no seu tempo. Estádio 97 também tem o oferecimento de Ioki. Como você torce, não importa. Se tem torcida, tem pipoca Ioki. Viva o seu futebol. Vou falar agora de Dorflex. 2018 tá tenso. É um momento intenso depois do outro. Aí pode dar aquela dor nas costas, no pescoço, na cabeça. Tipo naquela correria para decorar a rua. Estica o braço, a perna, aí dói. Tem que vibrar intensamente no sofá. Tem que ficar todo torto por 90 minutos. Uns acham que é chão, é colchão. Uns pulam direto nas costas do amigo mesmo, sem dó. É intenso, é tenso. Mas se a dor aparecer, pode contar com Dorflex, que vale por dois. É analgésico e relaxante muscular. Ficar tenso pode doer. Dorflex tá com você. Cadê você, Dorflex? Dorflex. Muito bom, muito bom. É isso aí, Dorflex. O Estádio 97 vai também falar agora de Obra Max. E aí, tá difícil comprar material pra obra? É. Aquele lugar que você costuma comprar, os caras são careiros, sempre atrasa. Então, cara, para. Muda de lugar. O que você está esperando para ir na Obra Max? Obra Max é o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos. Sem cadastro e sem burocracia. É para você profissional da construção, lojista de bairro e até mesmo para você que precisa reformar ou manter sua casa ou local de trabalho. E hoje eu vou falar com os marceneiros de plantão. Só a Obra Max te leva para a Formobile 2018. A Formobile é a Feira Internacional da Indústria de Móveis de Madeira, é isso mesmo. Você visita a feira com a Obra Max, com traslado gratuito saindo da loja. E mais, café da manhã, você ganha uma camiseta exclusiva e tem sorteio de ferramentas elétricas. Dia 11 de julho, a partir das 9 da manhã, é quarta-feira agora, hein? Com ônibus saindo do estacionamento da Obra Max. Inscreva-se já na loja Obra Max ou acesse o site obramax.com.br/formobile. A Obra Max fica na Avenida do Estado, 6313, na Moca. Siga a Obra Max nas redes sociais. Aproveitando que falamos da Obra Max, vamos sortear? Bora! Produção, vamos lá, RG! Produção sempre atenta, já sorteou. O ganhador ligou no dia 2 de 7 de 2018 e foi o Breno Machado Sombra. Boa, boa, Breno! Breno Machado. Breno Machado que falou que o chefe Benedetti era a perna. Boa, boa, Breno! Breno Machado. Breno Machado que falou que o chefe Benedetti era a perna. Mas ele mandou bem porque ele não mentiu. Ele mandou na sua cara, ainda ao vivo. Mas é mentiroso. O Estádio 97 também tem oferecimento do McDonald's. Todo dia é um clássico diferente por apenas R$8,90. Segunda-feira é dia de triplo Crispy Bacon. E amanhã é dia de triplo Burger Bacon por apenas R$8,90. Aproveite! Também o apoio da Truquevan. Carreta palco para shows, camarim móvel e muito mais. Acesse truquevan.com.br e conheça as soluções sobre rodas da maior fabricante de unidades móveis do Brasil. Truquevan, juntos somos ilimitados. Muito bem. Acabou o nosso trabalho por hoje, vamos embora! Mandar um abraço rapidinho aqui, ó, pra família do Betão aí, que infelizmente faleceu em fevereiro. O cara recrutou uma par de ouvinte aí pra nós aí, pra galera ouvir o Estádio 97. Então aí, ó, familiares dele, amigos aí, meus sentimentos aí pro Thiago, que era amigo dele, o Felipe, que era sobrinho, e pra toda a família do Betão aí, falou? Beleza! Boa! É isso mesmo. Boa. E aí, mano, trabalha ainda hoje ou não? Opa, daqui a pouco ainda tem mais um, cara. Começa às 3 da manhã e vai até às 6, eu acho. Vou assistir, então. Vou te assistir. Vamos assistir, mano. Mas fica tranquilo. Tamo junto. Fica tranquilo. Isso passa. Calma, mano. Falta uma semana. Mais uma semaninha. Mais uma semaninha. Mais uma semaninha. Então tá bom. Que vamos. Boa noite pra todo mundo. Boa madrugada pra você. Valeu, gente. Valeu. Obrigado, pessoal. Até amanhã. Valeu. Obrigadão. Até amanhã. Tamo junto. Estádio 97 fecha por aqui. Volta amanhã no oferecimento de Amanco. Quer uma seleção campeã na sua obra? Com a Manco tá fácil.

House music. O fino da house music. House is a feeling. Night Sessions começando aqui na Energia 97. Bom fim de feriado pra você que tá por aqui junto com a gente. A partir de agora, música boa, house music pra você até as 9 da noite com ele, Leonardo Ruas. Night Sessions. Back and groove with mine. You gotta feel that.